Bom final de quinta-feira pra todo mundo. Na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. Fique com Deus e até amanhã. Hoje no Clantronic, 10 da noite. Hey, we are Stadium X and you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Energia. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente 20 do Shopping Tatuapé, Oeste Plaza, Aricanduva, Itaquera, Gran Plaza, Shopping União Osasco e mais 4 endereços: Taboão, Metrópole, Central Plaza e Shopping Diadema. Também nas lojas Offer do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Mooca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorapido.com.br. Os DJs do Energia na Veia. E uma das maiores bandas da história do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso. Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97 FM. Você está atrás daquele carro dos seus sonhos? Não precisa correr. Aliás, nem sair de casa. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e encontre milhares de ofertas em todo o país. Quer financiar também? Conte com as condições especiais da BV Financeira. Ligue 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. Aron Chupá. Energia. Super Quinta Citroën. Só no dia 22 de janeiro você compra o seu Citroën 0 km com taxa zero e banco de couro grátis para toda a linha. É isso mesmo, taxa zero e banco de couro grátis para toda a linha Citroën. Aproveite as últimas unidades com IPI reduzido. Super Quinta Citroën. Você não pode ficar fora dessa. Confira essa e outras ofertas em nosso site. meucitroen.com.br. meucitroen.com.br. Na cidade, somos todos pedestres. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Robin Schultz. Energia. Correria, estresse, má alimentação. São muitos os fatores que podem tirar seu intestino da rotina. Chegou o Tamarine Cápsulas Mais Concentrado. Com o dobro da concentração, foi desenvolvido especialmente para aqueles dias mais difíceis. Assim você pode contar com a potência que precisa em um fitoterápico. E para o dia a dia, continue contando com a linha Tamarine que você já conhece. Seja livre com Tamarine. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser... WhatsApp Energia, o esquenta da sua balada. Agora, começa mais cedo na Energia. Todo sábado, 8 da noite. WhatsApp Energia, o som das baladas. Muito bate-papo e comportamento. Eu sempre busquei a música eletrônica na minha vida. Como os DJs Jimmy Soler, Adriano Pagani e você, ouvinte Energia 97. Começando agora o WhatsApp, beleza? WhatsApp Energia, todo sábado, apresentação aos domingos, 8 da noite. Porque na noite a energia dá o que falar. Energia. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. De 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97. Estádio 97, Estádio 97, Estádio 97, Estádio, e trânsito parado. O Estádio 97, Estádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Arco, a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. E Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos. Boa tarde. E aí? Boa tarde, rapaz. Tudo certinho? Tudo em ordem. É isso aí, meus amigos. Tá no ar Estádio 97, aqui na Energia 97. Fique ligado, a qualquer momento pode soltar aí, passar o avião do Estádio 97, que pode te dar chance de levar, de ir a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. Vai assistir baita jogo. Vai passear bastante, vai comer numa terra que é legal pra caramba, Catalunha. Tudo isso na companhia do RG, que vai estar lá. Vai, esse não avião que vai passar, eu vou e você pode ir comigo. O RG já tá vendo como tomar sangria sem destruir muito o fígado. É, tá vendo como é que pode tomar tudo, viu? Tá tomando tudo, RG. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. Olá, seu Bento, tudo bem? Vou agradecer aqui, foi legal a turnê do Rick Renner. Eu não sei quem foi que falou, mas chegou pra mim a informação. Daqui a pouco o Rick Renner. Foi sensacional. Turnê do Rick Renner. Deve ser o Tobias que mandou. É, Tobias, Vamos começar aqui com... Deixa eu ver. Com quem? São Paulo, né? São Paulo? Chama! Olha só, Sorba. Cuidados, hein? Sob cuidados. É, o homem internou de novo, diverticulite de novo, o Muricy foi internado. Nem, não vai viajar com o Tricolor pra Manaus. Tá escutando o estádio lá na... Nesse ponto, olha, não que seja sorte ficar no hospital, mas que sorte, não precisa ir pra Manaus, hein? É, uma boa. O que é menos cara, pior, uma diverticulite ou uma viagem pra Manaus? Ficará três dias em calor de inferno. No hospital a comida. Três dias de observação. Três dias, eu falei com o Felipe. Vamos lá, tá aí, eu vou perguntar pra você, mais um chapéu, o que tá acontecendo? Como assim? Um chapéu. Como assim, mano? Patrocinador, pô. Ah, é? Explica. A moto vai brava. Tá comemorando tudo também, velho. São Paulo, os caras não tem. Comemora patrocínio. Velho. Para, né? Explica. Quietinho, aí, Vieira. Viu? Então, isso aí, o... Quer dizer que São Paulo não usa cartola, não usa chapéu? O que aconteceu, seu Bento? Pobre. Vou ficar espantado no dia que anunciar título. Aí... O melhor, o Parmeira tava aí, não... Que lance com o São Paulo, né, Dinho? Sobre um patrocínio de camisa e tal. É. Gira em torno de 23 a 25 milhões por ano. E ficou com o Parmeira, né? Ficou com o Parmeira. E segundo informações, a proposta apresentado... do projeto melhor... Foi que o Parmeira projeto, tinha um projeto. Então, aí tem umas coisas bem estranhas nessa história, porque é o seguinte, o próprio patrocinador atual do Palmeiras, que anunciou hoje, falou o seguinte, o projeto do São Paulo era mais barato que o do Palmeiras, e que ele ficou muito feliz porque ele é palmeirense e desde o começo ele queria ficar com o Palmeiras. Então, tá certo. Chapéu, tipo, né? Agora o patrocinador, desde pequeno também torce pro time? Não, ele é torcedor do Palmeiras mesmo. Até aquele cachorrinho é palmeirense. Se o cara puder adaptar o profissional time, né? Com a paixão... Não, tanto que o Palmeiras falou, os caras do São Paulo falaram que na primeira reunião, o cara falou, eu sou palmeirense e tal, eles falaram, Mas nesse sentido, Mota, desculpa, é porque o Palmeiras deve ter apresentado algo que fosse mais interessante, ninguém rasga dinheiro, gente. Ninguém sabe o valor real, né, mano? Mas é estranho o cara falar, admitir. Parabéns ao Palmeiras que fechou. Mota, aprenda. Os caras fecharam o patrocínio. Se amanhã o São Paulo fechar um patrocínio, parabéns pro São Paulo. Mas eu não tô falando que era parabéns. Patrocínio. Parabéns ao Palmeiras que fechou. Oferecer algo interessante, o cara preferiu o ponto. Lógico. Mas com relação a esse lance de, porque é palmeirense, eu acho que isso daí é meio que bobagem, viu? Porque ninguém rasga dinheiro, Sombra. Se amanhã chega um cara aí, vai, o cara é corintiano. O cara vê no São Paulo uma possibilidade de exposição maior. São Paulo tá na Libertadores, por isso não passa. Olha, mano, ninguém rasga dinheiro, só quem trabalha no futebol. Também. Mas até no futebol, as empresas sérias gostam de ganhar dinheiro. Quando é lavar de dinheiro, o cara não tá nem aí. Ele enfia em qualquer lugar e fala, dane-se. Certo? Vou enfiar lá, o meu objetivo é lavar dinheiro. Quando não é o caso, o cara tenta pelo menos visibilizar alguma coisa. Claro que é o menos importante esse motivo do cara torcer pro time, né? Lógico. Não, mas a questão não. São Paulo tá pedindo quanto, Sombra? Você sabe? Mas umas dessas conversas que você tem aí com o diretor. Com o JJ, quando você conversa com o JJ. Primeiro, eu não converso com o JJ. Não, segundo, você tem um telefone direto. É ex-presidente do São Paulo. Você não sabe de nada, inocente. Você tem um telefone direto aí. Você fala com o homem. Quem conversa com o Juvenal é o Benjamin. O ano passado, no ano da Copa, o Palmeiras ele não teve um patrocinador master aí, porque ele pediu um valor exorbitante e não deu braço a torcer. Agora o Palmeiras caiu dentro da realidade e ele acertou aí por um preço que eu acho que foi justo. O São Paulo deve estar pedindo, se o Palmeiras acertou por uns 23 no primeiro e 25 no segundo ano, o São Paulo deve estar pedindo o quê? Uns 26, 28? O próprio patrocinador do Palmeiras atual falou, cara, mano, que o São Paulo pediu menos. É isso que eu tô falando. O cara falou que o São Paulo pediu menos, mas gente, ele fechou. É o seguinte, a gente não adianta a gente ficar debatendo. Primeiro, os motivos que o cara assinou com um clube ou com outro. Bom, pro patrocinador, siga. Agora eu vou ficar agora tentando descobrir o que cada um ofereceu. Por que não fechou com um e fechou até com outro? Até porque a gente não sabe, não tem acesso aos contratos. Só tem uma coisa a dizer: fechou o patrocínio? Parabéns. Parabéns, o São Paulo nos últimos dois anos tinha lá o patrocínio de camisa, o Palmeiras não tinha. Agora o Palmeiras tem. Talvez o São Paulo vá ter a semana que vem. Isso a gente não sabe. Cada um caminha do seu jeito. Mas você não tem aquela curiosidade de falar: por que que fecharam com eles e não fecharam comigo? O quê? Ah, lógico que você deve estar com a pulga atrás da orelha. Lógico que tá. O mano faz fusquinha, velho. Eu vou te dizer por que pode ter fechado com o Palmeiras. Primeiro, porque o Palmeiras é um grande clube, assim como o São Paulo. Tá certo? Então aí é empate técnico. Então eu não vou cair na idiotice aqui de ficar fazendo paixonite aguda, dizer não presta anunciar no Palmeiras. E tem presta anunciar no São Paulo. E tem outra, cada um no seu quadrado tomando conta do seu redondo. Não é achar o defeito no Palmeiras, é achar a virtude. Então, assim, o Palmeiras deve ter. O Palmeiras é achar a virtude. Achar virtude. Exatamente. Não, RG, você não entendeu. É o porquê que assinou com o Palmeiras e você. Assinou porque o cara quis assinar com o Palmeiras, velho, porra. Era melhor então, pra ele, porra. O Palmeiras deve ter as virtudes deles, parabéns. Né? Cabe ao São Paulo apresentar as virtudes do São Paulo, convencer os seus patrocinadores, os interessados, e fechar o seu. Lógico. Cada um na sua, né? Agora, o resto, desculpa. Desculpa aí, sendo. Ah, porque fica falando isso é dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Assim como o outro, quando pega jogador do outro e reclama, dor de cotovelo. É tudo assim. Não tem negócio. O que fala, Mota? Não, pode falar. Não, fala. Pode falar. Deve não, eu ia mudar, pensei que tinha acabado. Já. Não, eu só uma coisa, Mota, já que vocês estão discutindo, eu vou entrar no meio para dizer uma coisa. O mais importante é o resultado disso, que é no campo. Exatamente. Ao longo da temporada. Porque quando a bola tá parada, nem comemora patrocínio, chapéu em jogador. Dentro do campo é que se define. Eu não vejo a hora de começar logo. Na contramão de tudo isso, e lógico, uma coisa insensata, porque vai na contramão das necessidades do futebol e das nossas próprias necessidades aqui no programa. Quando entrou lá no meio dos anos 80 patrocínio de camisa, puta, como eu odiei aquilo. Você achou que ficou feio as camisas? Puta, meu. Claro, é uma necessidade, mas que é feio. Lembra do time lá do deputado, lá do Brasília, lá, como é que era o nome dele? Luiz Estevão, lá, o brasileiro. Nossa, não é que, assim, lógico, tem às vezes. Esse é macacão de Fórmula 1. Dependendo do patrocinador, cai bem no uniforme, fica bonito. Dependendo, não cai. O que eu tô dizendo é o seguinte: eu era moleque, tava acostumado a ver o meu time com a camisa lisa. Sim, todo mundo. Né? E aí quando todo mundo entrou lá, os negócios tudo estampado, eu falei, nossa, ficou feio. Tem uns que é sacanagem. Parecia bem relevo, lembra? Que era bem. Esse foi o meu sentimento no moleque. Hoje o meu sentimento é falar assim, porra, tá bonito, mas precisa ter alguém ali, né? Senão não traz jogador. Pintaram histórico, o Palmeiras era jipe. Ah, era. Era jipe. Jipe. Só o Palmeiras, então, já que falou do Palmeiras. Fala do Palmeiras, já que o Mota escolheu falar só do Palmeiras na manchete de São Paulo. Ele que falou. Uma pergunta aqui. Eu ia falar do aniversário do Mito. Nós temos virtudes, no treino eu falo, para a bola aqui, vamos sair pelo meio. E vou dizer mais, tocando. Tudo isso que está acontecendo em prol do Palmeiras é excelente. É excelente. Sabe por quê? Tira a acomodação dos demais. O vizinho fala assim, tá bonito o negócio, tá ficando bonito o negócio lá do outro lado. O vizinho tem que falar assim, temos que mexer aqui. O que a gente vai fazer para não ficar para trás? Isso é importante. Quando você está num estágio que você não tem a competição, você acomoda. Verdade. Você acomoda. Você vê Atlético Cruzeiro? É, olha. Exatamente. O Cresce foi, acompanha o outro. É legal. Eu sou a favor da concorrência sempre, cara. Só o, então... só o Grêmio que não acompanha o Inter. Ah, o Grêmio nunca acompanha não. O Inter. O Inter é o maior do Sul, longe. Não, não, fica na sua aí. Não, é verdade. Não fala mentira. Palmeiras, então, que agora tem patrocínio de camisa, ficou aí um ano no perrengue, tá começando um ano bom. E deu-se ao luxo aí de o Vardívia até viajar para o Chile. Vai se tratar lá com o fisioterapeuta cubano, né? Vai lá fazer a terapia. É, vai ficar essa lá. Essa é uma notícia nova. Essa é uma notícia nova. É, porque Valdívia, antes ele ficava aqui, né? Pega no Valdívia pé. Não tem data para estrear. Valdívia não tá nos planos. Aí, na oitava, nona rodada, o Palmeiras pega o Sabugens. O Valdívia deita e rola. Aí a galera vai falar... Tá vendo aí, babaca? Ah, falar aqui. Cara, joga pra caramba. Tô machucado, o Ferraz. Quando ele joga... Não, os caras te chamam de babaca. Quando ele joga, ele decide. E aí, ele tem 3 meses de crédito por causa de um gol, um passe e um chute. É o mago, né? Hã? O mago. Não, o mago, é o mago faz milagres. O mago, ele faz esse tipo de coisa na cabeça das pessoas. O amor que o torcedor começa pelo Valdívia realmente... É surreal. É amor mesmo. É surreal. Ele nunca deu nada em troca. E a torcida do Palmeiras dá tudo em troca. Não, já deu também, não seja ingrato. Ele tomou chocolate. O que é o meu Paulista? Copa do Brasil. 2008, Jegue. Copa do Brasil. Também, 2012. E o rebaixamento também ele deu. Rebaixamento, você perguntou o que ele deu. Não, que gente, pra ser tudo isso. Faz uma conta de imparcial, que você pega tanto no pé do Valdívia. Todo ano, eu pego no pé do Valdívia. Cara, todo ano é a mesma notícia. Pô, o cara queria lá no teu programa. Não tem nada pessoal contra o cara, não é pessoal. Por mim, se ele for, não for. Não é pessoal. É que é um amor que eu não entendo. Não, não é um amor. Nesse quesito não, aí, eu não sei explicar. É uma coisa meio. É uma sinergia. Gostou da palavra? Nossa, eu bem. Gostou da palavra? Existe uma sinergia. Sinergia elétrica. Meia dúzia de partidas do Palmeiras aí, o Zé Roberto, que eu nem lembro que o Valdívia. Tomara. Mas com relação ao Valdívia aí, o Palmeiras liberar ele pra se tratar aí no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no raio que o parto. Palmeiras, me desculpa, ele tá sendo submisso nesse caso, e é ridículo o Palmeiras autorizar isso daí. O Palmeiras aí tá desprestigiando o seu departamento médico. Se o Valdívia tem birrinha com o médico do Palmeiras, é porque o médico gosta de querer falar, mas Valdívia, você não tem nada, vai pro campo e joga, tá certo? O Palmeiras deveria prestigiar o seu departamento médico. O que o Valdívia tá fazendo é uma vergonha, é um absurdo. A mesma coisa, o Messi falar, ah, me machuquei aqui no Barcelona, ah, eu quero me tratar na Argentina. Mas não o Valdívia que tá fazendo, o que tá fazendo é a diretoria do Palmeiras. Que se o diretor do Palmeiras, se você não vai, o Valdívia tá na dele, mano. Ele pede, os caras liberam. Não, Portuga. Não, senhor, a diretoria do Palmeiras. Você não entendeu, então, Portuga. O que eu acabei de falar é que a diretoria do Palmeiras tá sendo submissa. Justamente. Não tem o que fazer. Não tem que autorizar porra nenhuma. Segura a onda, Portuga. Não, ele só vai porque a diretoria deixa. O que tem que acontecer? Corre não, Portuga. Mas é isso que eu tô falando, Portuga. O que eu tô dizendo é isso. A diretoria do Palmeiras tá sendo submissa, tá certo? Infelizmente, o futebol brasileiro tem essas porcarias. Gente, o programa tá no ar. Infelizmente, o futebol brasileiro tem essas coisas aí. Alô? RG, é um desprestígio com o médico do Palmeiras. O cara deve se sentir como? Tá certo? Fala, eu sou pago, eu sou remunerado pelo clube. Se cada jogador tiver o seu próprio fisiologista, o seu próprio nutricionista, o seu próprio fisioterapeuta, não precisa ter um médico no clube. Mas será que é só pra isso que ele foi liberado? Não, mas aí que tá, RG. Tá vendo o que envolve, né? É ridículo. É, então. O Valdívia tem que estar junto com o grupo, tá certo? Esse é o momento em que os jogadores estão se conhecendo, ele tem que estar presente, independentemente de estar correndo no campo ou não. É um cara que tá presente lá dentro do campo, velho. Tem que estar lá, tem que estar com os caras, velho. Ah, quero me tratar não sei onde, vai pro inferno. Tá certo. Esse Palmeiras foi mal. E outra, ele podia ficar aqui, porque o fisioterapeuta dele é cubano. É. A Dilma trouxe vários cubanos pra cá, médicos. Se ele quiser, ele pode ir em qualquer unidade do SUS. Aí também não, você tá exagerando, hein? Então, deverá ter um médico cubano, tô falando sério. Olha que maldade. Não é maldade, não. Que maldade. Não é maldade, não. Não é maldade. É constatação de um fato, ué. Ah, mas é aquele cubano em específico é o cara que tem as mãos mágicas, é. É o cubano é o que serve a ele. Não é não? Da verdade, Lidos, a medicina cubana é uma maravilha, né? Esse cara que ele gosta, que ele tem confiança. Será que a Dilma vai aparecer abraçada com o Valdívia? Eu tô falando que os caras são bons. Mas aí que tá. Mas sobra. Ano passado. Não dá ideia, viu? Mas ano passado. Propaganda. Ano passado o cubano estava no. Então, por isso que eu te falei. E ele rachava com o Palmeiras os custos do cubano. Sim. Agora o cubano se mandaram embora o cubano, chegou um novo diretor. Que não é o tal do Feitosa, que era um... Eu não sei, cara. Eu acho que mais tempo, menos tempo, o caminho do Valdívia no Palmeiras deve terminar. Vamos renovar o contrato? Não, o contrato não tá joga, mexendo, cara. Mano. Precisa ter alguém pra eu acho que não. Não fala isso que seu Bento começa a chorar. Seu Bento começa a chorar. Por incrível que pareça, eu acho que não. Vai esse cara vai acabar o contrato dele no meio do ano. Vou renovar. Vai renovar por mais dois. E vai ficar aí. Aí ele vai ficar aí, ele vai fazer um jogo de despedida, ele vai encerrar no Palmeiras. Ele queria ir pro Colo-Colo, tanto que ele mas se tratou lá, mas o Colo-Colo não tem dinheiro, pô. Forma oficial, não. Tá certo. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Continuando com as manchetes. Corinthians. Tá aí, mano. Coringão. Foi a vez do Edu Dracena, hein, mano. Falou ainda que não está no nível dos outros, precisa melhorar um pouco aí o condicionamento físico, tudo. E daqui a pouquinho tem jogão, hein. O Corinthians que tomou um chapéu do clube chinês. Tomou. Outro chapéu? Tomou que levou o Conca. Como assim, velho? Ah, é. O chapéu do chinês. Levou o Conca. É a festa do chapéu, então. É o rei do sombrero. Do Conca? 2 milhões de reais. Mas o... Ele é louco, né? De ficar aqui. Coisa absurda, ele é louco de não ir, né? Pô, tem que mandar internar se ele... Mas 24 milhas por ano, quantos anos de contrato? Não. O salário dele é nível Manchester City. Seja, ó, 2 anos de contrato. Imagina, velho. 2 anos de contrato, nós estamos em 48 milhas. Será que é o mesmo time que tinha vendido ele, comprou de novo? Não. O seu Bento, Shanghai Dongya. É outro, eu vou te falar uma coisa, seu Bento. Você tá falando de Manchester City? Eu acho que nenhum do Manchester City ganha isso. Mas não ganha. Será? Eu... Duas milhas por mês? Oh, desculpa, o Agüero ganha isso aí. 2 anos de contrato. Dois anos. São 2 milhões de reais ao mês. Eu tinha curiosidade de saber quanto que é o imposto. Mas, ô Sombra, aí também tem um erro, porque ele tem 12 milhões de luvas. Entendeu? Então... É um milhão aí já diluído aí dentro do preço. Tudo do bem, mas são 12 pau, são 24 pau por ano. Sim. Como é que o cara fala não pra isso? Não tem jeito, né? Fala um inseto lá, não, mano, vai escorpião, e o você, cara vai comer, mano, e você dizia que o Fluminense não ia levar nada, né? Não, Um milhão e meio de euros pra liberar. Então, mas é que tá, o Fluminense ele vacilou aí, porque o Corinthians ofereceu 5 milhões de reais pro Fluminense. É uma quantia maior do que essa que o Fluminense e 2 tá milhões de salário pro Conca. Mas aí que pegou. Não, mas o salário do Conca é o que pegou. Primeiro é o seguinte, 1,5 milhão de euros para 5 milhões de reais, a diferença é muito pouca. Segundo, que o Corinthians ofereceu 5 milhões para começar a pagar a partir de outubro. Não. E mais, é o carnezinho, é igual o Vasco. O Vasco no Cruzeiro comprou. Qual que é o nome mesmo daquele uruguaio? O Cruzeiro comprou agora, o de Arrascaeta. Arrascaeta. Joga muita bola. O Cruzeiro meteu um carnezão, você viu de quanto? Não. Pagando acho que 70 mil euros por mês aí. Faz um carnezão, igual o Caso Bahia. É. Deu chapéu no Inter, né? E o chinês aí provavelmente deve ter dado 1,5 milhão de euros. Já mandou deu por 1,5 milhão de euros. O WhatsApp já veio. Detalhe, dinheiro. Deu 1,5 milhão de euros pro Flu e 1,5 milhão de euros pra Unimed. Hoje é diferente. E dois ficaram felizes, né? Então. Não, mas o que ele tinha dito era 1,5 milhão de euros pro Fluminense. Não tinha falado a parte da Unimed. Mas são 3 milhões de euros divididos igualmente entre os dois. A Unimed ela já teria aceitado aquela proposta do Corinthians. Mas o saláriozinho... Né, a Unimed ia pagar aí 300 mil reais, o Corinthians arcaria com 450, ou seja, o que ele já recebe no Fluminense. E o Corinthians aí estava disposto a pagar aí... muitas parcelas aí, o valor de 5 milhões aí de reais pro Fluminense. E pra Unimed? Mas, a Unimed não teria nesse caso remuneração. A Unimed não só se livrou do Conca e ganhou um turu. Ainda ganhou um turu, mano. Foi melhor pra negócio. Pro Unimed foi bom, pro Fluminense foi bom e pro Conca foi excelente. Mas a festa maior deve ter sido a Unimed, hein? Puta que nossa. E o Fred também trulha, tá indo, né? O Fred, acho que vão conseguir. E agora eu tô vendo uma entrevista que ele falou que fica. Fica? Falou que fica, desmentiu. Vamos dizer um negócio, você faz um contrato levando 2 milhões de reais por mês, vamos por 2 anos, 48 milhões. Por exemplo, daqui até Xangai, dá quantas horas de voo? Todas. Ah, deve ser o dia, hein? Deve ser o limite, hein? Ah, umas 18, 19 horas, né? Eu não ia. 22. Eu não ia dormir no voo. Deve ser o limite. 22? Eu não ia dormir no voo. Eu ia levar a minha calculadora e meu tablet. Ficar brincando de somar dinheiro. Mas não, assim, não cabe. Não cabe zero. Não cabe zero. Nossa. Quando eu chegar lá, eu vou mandar um WhatsApp pro meu procurador aqui e já comprar. não cabe zero. Será que eu queria ouvir agora aquele discurso da galera que ficava bancando aí? Não, porque o Conca montou um salão de beleza pra mulher no Rio de Janeiro. Não, então, mas falavam, não, ele não quer sair do Rio. Não falei que ele não, mas não falei que é seu discurso. Calma, deixa eu terminar. Não foi isso que eles falaram. Falavam, não, porque o Conca não vai sair do Rio de Janeiro, porque tá construindo uma casa no Recreio dos Bandeirantes ali de 10 milhões de reais. A mulher dele construiu um mega salão na Barra da Tijuca e o Conca não vai sair do Rio. Não tô falando que foi você, mas a maioria da imprensa bancava isso daí e fala, não, porque por isso ele não sai. Não, saiu. Não, foi você, Benjamin, que fez não, isso. Foi e não foi. E as outras pessoas falaram também. Ele omite uma parte da frase. Ah. Dinheiro, mano. Ninguém falou que ele não ia sair. Falou o seguinte, ele fez um péssimo jornalismo. Ele queria sair, ele queria ir e a mulher não queria. Sim. Certo? Ah, mas ele balançou dinheiro, ela foi correndo. Ela compra um salão com mulher, onde ela quiser, assim, outra. E não precisava construir um mega salão na China pra ganhar muito dinheiro. Mas porque ela não tem chinesa nem ir, feia. Né? Ela não precisa nem ir. Não, mas vai, lógico que vai. Não, mas chinesa feia. Ele compra um holograma dela. Ele manda fazer em 3D. Tão bem feito que é capaz de falsificar. Ele manda fazer em 3D ela. 2 milhões por mês? Benja, já fiz as contas. Comprar um holograma também, pode comprar. Manda fazer um 3D dela. Ô, Benja. Você venderia só. Ah, imagina daqui a pouco nós vamos falar. Notícia, hein? O Mota vai estrear um negócio bacana aí, hein? Eu? Vai estrear. Você? Ele não tá sabendo pelo vídeo. Não, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe, mas o negócio é legal. É forte, daqui a pouco vamos revelar o que o Mota vai fazer. Mota é o nosso cobaia aqui, né? Benja. Você que tava falando assim, puta, imaginou pegar o avião, ficar 20 e tantas horas no avião, rumo à China, só contando quanto vai ter de dinheiro. Ó, sabe quanto que o Conca vai ganhar por hora? Por hora. O dia tem 24 horas, então, tá? Por hora. O dia inteiro. Por hora. Aviso durante moto, 2 anos. Mas avisa o Moto que na China o dia também tem 24 horas, porque ele acha que com o fuso horário, o dia lá tem 36. Porque eu tô falando por hora, que nem que eu falo, não, então ele tá considerando só o horário comercial, 8 horas de trabalho, não. E lá na China fica claro. Tá durante os próximos 2 anos, o Conca vai ganhar R$2.777 por hora. É. Putz, a la vida. Por hora. Ele tá vai bom, dormir, né? Ó, se ele dormir 8 horas por noite, que parece ser um bom moço que dorme de fato, não fica embalada, Ele dorme e acorda. Quando ele acorda R$22.222 mais rico. Pô, eu ia dormir mais que 8 horas. O então. Cara produz R$22.000 dormindo. Eu ia dormir 15 horas, olha, assim eu ia ganhar mais. O legal seria ficar dormindo, velho. Ou não dormir. Imagina. E mais, né? Agora, nós estamos falando do Conca, mas o Neymar, Messi ganha mais que isso aqui. Não, e outra. Mas pelo menos enfrenta uns caras outra, bons, vai jogar contra quem na China, velho? Exatamente. O Neymar e o Messi pegam uns caras bons. Mas, o China vai jogar contra quem? Como é que você fala? Como é que você fala tá pra um cara desse? Mas como é que você fala pra um cara desse? Não vá. Só se ele tiver muito assim, tipo assim, medo, receio, chegar e falar assim, puta. Claro, tudo bem. Mas só se o cara tiver muito receio, for muito ruim, o cara se sentir muito mal no lugar. Você sabe, Benja, que às vezes tem dinheiro que não. Por exemplo, o cara tem uma fobia especial. O cara fala, meu, não consigo nem imaginar entrar naquele lugar, naquele país. É. Às vezes o cara cria uma rejeição ao lugar que por dinheiro nenhum ele vai, você concorda? Quando a gente tá tratando de uma situação dessa. Não sei, velho. Ah, com 2 anos pede não pra sei. Voltar você de novo. Você é um mercenário, velho. Eu não sou mercenário. Você é um cifrão, é isso que você é. Eu não sou mercenário, eu não sou hipócrita igual o senhor. Nas situações, nada... Você só vê um cifrão na sua frente. Dinheiro nem sempre eu vou te falar, eu vou, parece eu vou falar mais... você. Hã? Não, eu só não sou hipócrita. Por que hipócrita? O cara não pode ter decência de falar, não quero jogar lá por dinheiro nenhum? Não é isso, o senhor acha que é hipocrisia? Não, hipocrisia é o que o senhor fala. O quê? O senhor faz conta, quanto o cara tem que ganhar, quantas pessoas tem. Eu digo o seguinte, todo cara que trabalha, almeja o quê? Sucesso. Sucesso. Ter dinheiro, poder fazer suas coisas. Sim. Quantas pessoas não sonham, por exemplo, fala assim, puxa vida, adoraria em 3, em 5 anos, fazer um pé de meia daqueles que eu não tenho mais preocupação na vida. O cara tem oportunidade. Cara, vou te falar, se eu tivesse uma oportunidade de juntar, não precisava nem ser 48 milhões, não, que ele vai ter de salário. Com 2 anos ele pede pra voltar e já tá com dinheiro pra até o talo. Vou te falar, por 10 milhões, 15 milhões, você tá louco. O cara tem oportunidade, repito, lógico que não deve ser fácil você ir pra um país com uma língua totalmente diferente, costumes totalmente diferentes. É óbvio, você tem filho, você tem mulher, é óbvio que, eu não tô falando que é fácil, mas gente... Todo mundo sonha com isso. Quem fala que é mentira é hipócrita. É, a conta que eu faço, Benja, e não é hipocrisia nenhuma, é a seguinte, eu acho que hipocrisia... Não. Eu acho que a hipocrisia é o cara falar, preciso sair do Brasil para fazer independência financeira. Não precisa. É essa, não acho e vou falar o porquê. É, eu entendo, Benja, que o Conca, tá certo, o Fred, que são jogadores que têm um salário astronômico e já jogaram muito tempo fora do Brasil. Eu acho que esses caras aí alegarem um motivo de independência financeira fora do país hoje, totalmente inaceitável. Qual clube do Brasil tá respondendo? Não, peraí, você falou agora que eu terminar. Então, só pra você terminar. Qual clube, quem no Brasil junta 50 milhões em 2 anos? Eu vou falar o seguinte, os jogadores como Fred e Conca, na minha opinião, aí, alegar independência financeira fora do Brasil, porque dá a impressão que eles são pobres. Não, tô saindo agora pra fazer Gente, não vamos ficar 20 minutos discutindo. Você é cada um. Não é, repetitivo é você. Você falou, agora eu preciso responder. E quem junta 50 milhões de dólares? Com relação a esses jogadores, eu entendo que o que eles já têm aqui no Brasil, eles não precisam sair do Brasil pra poder conquistar, gente. Desculpa. Bom. Já são ricos, já são bem remunerados. Quer sair? Tem todo o direito. Mas não alega esse motivo de independência financeira, porque isso sim é hipocrisia. Bom, cada um sabe o que lhe satisfaz. E quem junta 50 milhões de dólares aqui? Pipocando na internet aqui sobre Álvaro Pereira a informação aí do Álvaro Pereira. Álvaro Pereira foi embora. Ele acertou com o Estudiantes da Argentina. Estudiantes de La Plata. Estudiantes, o presidente é o Verón, não tem um centavo. É, Álvaro Pereira foi embora. Nesse momento eu vejo o departamento de contas do São Paulo falando assim, ufa, menos tanto era um salário pra pagar. Acho que sim. Olha, vamos supor que ele ganhasse, 150 mil euros na Inter de Milão, tudo suposição, não sabemos. Vamos supor que o São Paulo pagasse metade, 75, multiplica por 3, é que 200 agora eu lembrei, mil reais no mês. Eu lembrei agora que o Estudiantes tem uma chance de entrar na Libertadores ainda. Ele tá fora hoje, mas se o Boca vencer o Vélez no jogo dos empates, mas ele pega o próprio, o São Paulo, no próprio site, já anunciou a despedida do Álvaro Pereira, que saiu numa boa. Saiu numa boa. Você saiu pelo site oficial, fotos, abraçados com deixaram todos. Deixaram saudades. E o Muricy tá com diverticulite, foi internado de novo. Tá internado de novo, é verdade. E hoje é aniversário do Rogério Ceni. Jura? Nossa. Poxa. Você deu trecho agora pro cara deitar. Você. Caraca, meu. Tá bem. É, parabéns. Vai, moto, tá atualizado, nossa. Legal. Você não escutou as manchetes? Eu tô atrasado. Legal, eu cheguei. Peixe. Ó, peixe. A galera tá muito tubias aqui, hein? Tá certo, hein? Tá muito louco, mano. Tranquilo, seu Bento. Tô esperando a bola rolar. Tá demorando, né, Regina? Tá demorando. Já encheu o saco. Eu não... nunca vi o Tobias, mas sinto falta do Tobias, cara. Você pode sentir falta de uma pessoa que você nunca viu. Ah, mas só a presença dele e a forma como ele canta. É jazz, é reggae. Você viu o jazz do Tobias ontem, cara? É fantástico. Poxa vida. RG. Você vê como ele dilata o pulmãozinho. Ah, mas dilata, viu? Ah, dilata. O peixe, a pupila também ele dilata. Marquinhos Gabriel foi o único que chegou. Quem chega mais? Chegou Marquinhos Gabriel. Não, vai chegar mais quem? Ah, isso é o... Lembra do famoso cereja do bolo? Não, o presidente falou que vai... Vai vir a cereja do bolo? Tem duas aí. Velho, vai na quem minha. Quem seria? Vai na minha. Não fica essa história de cereja de bolo que não dá certo, cara. Pô, estraga o bolo todo. Ó, cereja são frases, né, marcantes. Os camarões do Filipão ficaram marcados. Camarões. Cereja do bolo. Não me complica. Deixa eu brincar um pouco, porque, pô, pra quem tava há 2 semanas, né, com a porta fechada e não tinha nem time, pô... Falar em chegar 2 cerejas é legal pra caramba. Oh. Ah, mas você não tem ideia de quem. Porra. Né? É bom. Quais seriam esses jogadores? Eu não faço a mínima ideia. RG, o Marquinhos Gabriel é um cara que parece bom, mas ele não para em lugar nenhum, né? Uma temporada no Palmeiras. Ele roda bastante. Ele roda bastante pra idade que tem. Agora, se o Palmeiras quiser o mesmo, o goleiro Vanderlei e o zagueiro Leandro. Santos? O Leandro Almeida, não, do Curitiba. Se ele pegar esses 2 jogadores. Já foram negados pelo Curitiba. O Curitiba não quer negociar com o Curitiba já falou não. O Curitiba já sentiu a onda, né? Então vai valorizar. Fez o mesmo jogo duro com o Palmeiras. É pra subir o preço. Lógico. O cara não vai abrir mão. Mas claro, quer vender. O Santos tá interessadíssimo no Walter mesmo. Só que tá pegando a história aí, o salário dele que é 230 mil. É, você tá louco, né? Walter é cereja de bolo, velho? Não, ele é a melancia do bolo. O Walter... a melancia em cima do bolo. O Walter é o bolo. É o bolo. Ele vai comer o bolo e a cereja. Eu acho que o Walter é a cobertura toda, velho. É a cobertura certo, toda do... É, tá tudo certo, Roberto. O melhor momento do Walter foi com o Anderson Moreira, né? Foi. Goiás. Foi, lá no Goiás. Mas eu vou dizer uma coisa, o Walter, mesmo gordo, eu vou te falar uma coisa, como chuta bem, Que presença não, não. de área. Domina bem a bola. Eu não discuto tecnicamente. Eu, é bom eu não discuto o cara, não, meu. Ele faz uns negócios malucos dentro do campo. A visão de jogo, sabe cruzar. Você vê um jogo quando você vê um jogo no campo. Ele pega legal, meu. O Walter, foi um português Goiás, RG. O Walter não fica parado lá na frente, não. Ele vem pular, dá pra espaço. Vou dar um exemplo. O Palmeiras contratou o Rafael Marques, não é isso? Sim. Puta, o Walter é muito melhor que o Rafael Marques. É muito melhor. Claro, não deve ser tão vestido caro. Vestido de rei momo, o Walter é melhor que ele. O gordinho joga, viu? O gordinho dá trabalho. O Leandro Banana eu não vou dizer, porque eu nunca vi, não vou julgar. Leandro Pereira. Ah, tudo ele bem, pediu vai. Pra tirar o Leandro, banana. Tira o banana. É Leandro Banana Pera. Esse eu não vou julgar, porque é o seguinte, eu vi lá, tipo, gols do Fantástico. Vi ele fazendo 2, 3 gols aí, mas não vi ele jogando. Então não vou dizer nada. Parece que Rafael Marques é estranho. Jogou na Portuguesa. Jogou. Mas o Zé Roberto jogou na Portuguesa. Esse aí, não, pera, esse aí é o Zé Roberto. O Ricardo Oliveira jogou na Portuguesa. Aí é o Ricardo Oliveira. Não é? Daqui a pouco você vai falar do Denner. E ô, Vieira, foi você que arrombou lá o carro do Filipão, meu? É a notícia boa que tem. Não, não. Notícia do Grêmio, arrombaram o carro. Arrombaram o carro do Filipão. Olha os documentos. Arrombou meu porta-mala. Porra. Mas o Filipão parece que nem deu queixa. Todo gaúcho gosta quando chega um forte. Ô, juiz! Arromba? Adora. E perdeu os documentos. Benjamin, ao som do hino do Grêmio, você vai falar. Põe a mão no peito aí, ô Bisnaga. Você vai falar dessa que é a grande financeira, a BV. Nós que não demos. Nós que não demos a proposta do Grêmio. A BV é uma baita. É azul, né? E o que tem de conta pra pagar, hein? Deus do céu, mas é conta que não acaba mais. Imagina. Você tá apertado com as contas, amigo? Tá precisando de dinheiro? Olha aí, a BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, entre tantos outros produtos. Então, amigo, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, anota aí, 3003-7888. 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas, como diz o Vieira, mas, lembre-se, informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo com a BV. Você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Chuck! Olha o que tá passando aqui. Nossa! Olha aqui! É arrepio. É o avião do estádio passando. Anote aí, cara. Olha, 22 de janeiro. É 22 hoje, Bá? 22. 22 de janeiro já passou uma vez o avião do estádio 97. Da promoção, o avião do estádio 97 te leva a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. E daqui a pouco a gente vai falar muito mais dessa promoção que tem apoio da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar, e também apoio da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Estamos falando de Barcelona? Vamos falar aqui um pouquinho do rival do Barcelona, já vamos atender os ouvintes, mas antes falar do rival do Barcelona, Rivaldo, que é o Real Madrid. Jogou lá o Rivaldo. Rival do Barcelona. É que ele fala sem pontuação, ele fala o Rivaldo. É o Rivaldo. Não teria que ter a pontuação nenhuma. Tá tirando uma. De forma mais lenta, o rival. Tá tirando uma. Você falou assim, o Rivaldo. Mas não tem que ter essa vírgula que você sugeriu. Eu falei em vírgula, falei uma pausa. Se você quiser pois vírgula, agora... pega do, vírgula do mano. Mas é, menino. Vou falar assim, ó. Eu vou falar do rival, o Rivaldo. Não, Rivaldo. O Real Madrid que contratou um garoto, segundo o nosso ouvinte aqui, mandou pelo viu? Twitter, o nosso ouvinte que se intitula como Palestra Itália, ele mandou informação, a gente estava vendo, né? Mas ele detalhou melhor aqui, olha. Contratou um garoto de 16 anos chamado Odegaard. Ganhará Odegaard. 1 milhão de reais por mês. Um milhão de reais por mês. Os caras também descobrem. Você gosta da Noruega, Vieira? Conhece a Noruega? Já foi lá? Não, ainda não, eu pretendo. Bom, vamos aos primeiros ouvintes. Ou melhor, o primeiro no 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Que anda o mano, hein, mano? Mano Menezes, ele tá se reciclando. É um lixo. Como assim? Lixo, ele tá no saquinho verde, no saquinho azul. Alô? Alô? Quem fala? Pedro. Pedro do quê? Pedro Henrique Castanho Trócoli Ferro. Ah, não. RG. Big Brother Brasil. Aí não. Se você fosse da família Tommy Lee Ferro, eu ia falar que você era do governo. Da família do Vieira. Ô Pedro, quantos anos? 29. Aí, RG. RG hoje. Acho que não dá certo, não, mano. Esse negócio de trócoli de ferro. Não é muito. Cuidado, hein, não é muito legal, não, é. Olha que bonitinho. Outro dia era tacali pau. Trócoli de ferro. É. Pô, para, velho. RG, não dá, hein. Chega já o tal de pau aí de selfie aí. Que momento, hein? Pelo amor de Deus. Ô, Pedro, qual o bairro? Cadê o Benja? Tá aí o Benja? Tá aqui. Tá tentando. Tá na sombra. Tá com o Google Maps ligado aí, Benja? Com o quê? Google Maps. Olha, só porque você desdenhou, não precisa nem falar que eu não vou responder. Putz! Ah, mal criado. Desdenhou, sério. Ele não sabe. Não precisa nem saber, pode continuar. O que tipo? Não, mas ele já sabe, Jorge, já liguei, ele acertou. Não, mas não vou responder. É o Boa Saba. Não, também não vou responder. Quê? Não vou. Boa Saba. Não, quem desdenha não merece... Quem desdenha não quer comprar, velho. Que time você torce? Ou quer comprar. Não, mas imagina. Fantástico. Mas, ô, amigão, você fala do peixe com a RG, qual a sua profissão? Eu sou naturólogo. Naturólogo. Naturólogo, velho. A natureza do jeito que anda aí, velho. O que tá acontecendo? É só aquecimento global ocupado? Então, não é bem da natureza que eu cuido, né? Eu faço terapias alternativas. Por favor, explique-se melhor. Olha lá, que conversa. Trabalho com fitoterapia, florais, massagens, no cuidado da saúde, né? Mas, por exemplo, você faz essas massagens com happy end, velho? Adoro! Não. Tô dizendo aquele gordinho faz. As meninas que fazem aí, bacana, viu? Aí, meu irmão, demais essa parada. Porque tem. Olha essa parada aí, ó. Mas, o Vieira faz tailandesa. Eu faço numa véia. Mas, por exemplo, o cara entrou numa casa de massagem, ele tá na dúvida se rola happy end ou não. O cara pergunta lá pra massagista se tem ou não. Aí ele corre risco de tomar casa de massagem e rola, né? Ah. Mas aí se o cara procura um spa, uma clínica especializada, aí já é outro assunto. Mas então, depende. Um spa, uma clínica não tem, então, na sua opinião? Ô, mano... Será? Com um papinho, mano, certo, uma vez que a gente conheceu um cara que era dono de uma casa dessa daí, que o cara encontrou a gente num stand e levou a gente pra lá, eu, você e o Pão Govo, e no fundo, a casa de massagem do cara era outra coisa? Eu acho que você tava com a gente quando a gente conheceu o cara numa feira de acho que o mano, rapaz. Acho que o mano te deixou lá e você. Quem foi na parada foi eu com o Pongovo. O mano só tava deixou... no dia que conheceu, não. Mano, agora te deixou segurando o pincel, Portugal. Quem tava era eu e o Pongovo. O mano tava de. Não lembro dessa história, não. O cara era um garçom numa feira que a gente foi, distribuiu um cartãozinho. Ô, velhinho. A gente foi lá, era. Fala, RG. Nessa onda aí. Nessa onda aí de. Quem mais chegou o Verley também, ó, fracasso. Mas deixa eu te perguntar ainda, com relação ao teu trabalho, nessa onda aí de natureba, essas coisas todas, que tudo no Brasil é assim, né, é enxurrada, é furacão de moda. E essas paradas aí desses comprimidos, véio, cheio de mistureba que os neguinhos estão dando pra todo mundo, que coisa, hein? Também mexe com isso? Que comprimido que é esse que tá falando? Né? Esses negócios pra... Leite de Moreira, como é que falando. É isso agora? Leite o Fantástico Moreira. Falou que você é bom mentiroso, velho. Cara, e perigoso, né? Essas vamos averiguar a veracidade. Tem muita coisa aí que é perigosa, tem que procurar um naturólogo aí, que é o profissional que manja. É igual... Então, mas quando te recomendam, ou te apresentam, como é que você faz pra saber que você não tá dando pro teu cliente um negócio, uma sacanagem, velho? Primeira coisa é investigar a fórmula, né, RG? Ver que planta que tem ali, o que que os caras colocam. E se não tem descrição disso, eu já nem pego. Já. Porra, o cara bota até pó de parede, velho. De raspa a parede. Por exemplo, o naturólogo Vieira gosta de tomar leite de boi mocho. É uma coisa que ele gosta. Leite de boi mocho ele gosta. É um leite concentrado e tal. É gremista, né? Gremista coisa. Quem gosta disso é o seguinte: é o cara que vai ganhar videogame do Toninho toda hora. Isso é verdade. Tá certo. Ô, velhinho. Você faz reiki? Fala aí, Gê. E qual o remédio pro nosso time, cara? Pô, agora não tem remédio, agora é o tempo, né? Cagada já foi feita lá, aquele Odílio já estraçalhou tudo lá. Que passou coisa, hein? Uma betoneira por cima de tudo. Que administração, hein? Pelo amor de Deus. Tava vendo hoje aqui até o gramado da vila tá secando porque não pagaram a empresa que cuida do gramado. É, cara, que absurdo que o cara passou ali igual um tufão, velho. Nossa. Passou destruindo tudo. E RG? Fala, mano. Um amigo meu aí me disse que o Robinho tá fazendo meio que o papel aí de Alexandre Matos no Santos, hein? Ele tá pegando o telefone e tá ligando pra todo mundo. Um dos caras que ele tem aí insistido pra que volte é o Diego, cara. E aí, gostaria do Diego de volta? Ah, Diego é muita grana, eu gostaria, lógico. Depende, é, grana, é, né? Depende em quais condições, vez, né? É, então, a última vez mesmo que o Santos tentou era 900 conto de salário. É, quase um milhão. Ele estava aqui no Brasil, eu lembro bem, e ele deu uma entrevista. É, tinham outros times interessados e ele disse, a prioridade é o Santos, mas não abro mão do meu salário. Isso foi há 2 anos, tá certo? É. E hoje, e Diego, ele tem mercado lá fora também. Não, né? Tem mais não, o Diego já tem uma certa idade e hoje ele já tá no banco na Turquia, ele não tem jogado, tá certo? Hoje, diante da situação financeira do Santos, eu também acho, RG, é uma situação complicada, porém, não se esqueçam que o Marcelo Teixeira tá por trás dessa administração do Santos hoje, tá certo? Do Modesto. O Marcelo Teixeira já botou uma grana aí pro Modesto pagar as contas. Aí que tá. O Santos, ele tá tentando organizar o que ficou pra trás. O que virá, você pode ter certeza, é que se tiver um projeto aí, o complicado é você apostar e talvez aí exumar um time que ficou enterrado em 2002, que era Diego, Robinho, Renato, Elano, Ricardo Oliveira. É triste mesmo. Essa trupe toda. O Santos tá tentando, talvez, colocar uma dose de veneno na veia do Santos e tentar colocar esse time pra jogar novamente. Não sei se dará certo, RG, porque a gente tá falando de um time que jogou juntos aí há 12, 13 anos. Hoje, tá certo? Mesmo ali analisando o Santos ali com o meio campo, ali tem aquele Lucas Lima, que é um bom jogador. Sim. Você tem o Robinho, tá certo? Você tem numa dessa atrás o Diego. Tem Elano, tem Renato, o Oliveira, tem o Elano. Tem Alisson. Esse das antigas é só o Robinho que é titular, né? É. Agora, talvez o Ricardo Oliveira, vamos ver como é que vai. Mas agora, não, o Elano vai ser, só um detalhe. O Elano acho que não vai ser titular, não. Só um detalhe nisso tudo, é tudo bonito, tudo é festa, mas não podemos esquecer. E aí é um retrocesso, aí desculpa, mas de novo você vai fazer, você conseguiu arrumar a casa, organizar e financeiramente, se trouxer o Diego nessas condições de 1 milhão, você arrebenta não, de novo, não vale a pena, porque não, não você vale já a pena, tem não. O Robinho. Quer já dizer, tem que não... a história do Damião escrita aí, né? E o Robinho não ganha pouco, gente, o Robinho é nessa faixa. Não, o Robinho tem 600 conto. Porra, agora você traz o Diego, e aí? E aí esse time não vira, como é que mas você faz? Mas qual time no Brasil tem tantos jogadores jovens aparecendo e tem tempo de revelar? Porque tem um Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, muita gente fala, não serve pra nada. Pra mim serve como laboratório pra garoto. É uma pré-temporada de luxo. Se o presidente se unisse, né, se fosse junto com o do São Paulo lá... Ah, esquece. Não vai fazer isso, mas é isso que eu tô dizendo. Pega os garotos e põe no time do Santos. Deixa os garotos. Aí o garoto pega uma experiência. Quem sabe faz um brasileiro bom? É isso que vai no ser outro feito. Ano o time tá pronto. É isso que vai ser feito. É que nós temos no Brasil a mania, é a porra da mania de fazer o que o outro tá fazendo. Aí o outro traz um craque lá. Não importa a idade, não importa quanto o cara custa, aí você também tem que trazer, porque você tem que justificar pra tua torcida. Porra, não é assim, cara. Você tem que dar o passo de acordo com a tua capacidade, com o teu pé, com a tua perna. Não adianta trazer, começar com essa onda, trazer Eto'o, trazer Diego, trazer... Pô, você tá de brincadeira. Você lembra quando o Santos trouxe Rincon, Carlos Germano? Edmundo em 2000... Os dois tiravam mais de 1 milhão por mês do Nossa. Santos. Nossa! Então, isso há 15 anos atrás. Aí 2 anos depois apareceu o Robinho e Diego. Se bobear, ainda tá pagando essa dívida desses caras até hoje, hein? O Rincon recebia $1 do Santos. Se bobear, ainda tá pagando. Então não tem necessidade disso, velho. Tem lá, não tem a porra do mais de 400 meninos na vila lá, velho. Pô, não é possível que não dá pra mesclar, não dá pra fazer um time. Pô, vai voltar o zagueirão lá, o Gustavo Henrique. É. Véio, a gente o lateral esquerdo é bom também, o menino lá, o Caju. Caju. Alisson, o volantão, é bom também. Esses caras aí podem ser titular. Dá pra fazer um time legal, sim. Esse Lucas Lima, se ficar no Santos, é capaz dele ser um dos melhores jogadores da posição dele. Também. Esse cara é bom ele também. Ele é bom jogador, o cara tem passe. Vamos escalar o Santos que tá pra entrar em campo, vai. Ainda não dá. Como não dá? Você não sabe quem tá lá? Não, ainda não. Começa que não tem goleiro. Eu não sei. Por enquanto nem goleiro, mas não tem o goleiro. Não, mas não tá garantido. Não tá garantido. Mas eu não sei se o Elano tá legal. Eu não sei se esse que chegou aí, o colombiano. Valência. Como é que é? Valência. Valência. Gabriel. Não dá pra saber quem tem. Tem o Chiquinho. Chiquinho era lateral. O Mena não vai ficar no Santos. O Mena vai pro Cruzeiro. Ah, não. O Chiquinho vai acho que o Mena não vai pro Cruzeiro. Acho que. Mas os caras sabem lá em coisa. O Mena aí também não faz falta nenhuma. Puta chinelinho esse cara. Eu sabia Cruzeiro. É maleiro? É, mas é estilo do Juan. Igualzinho o Juan jogando assim. Esse Mena é muito mais o Mena, não é? Não, ele só bate. Ele é meia boa. Ele marca, ele é meia boa. Ele é bom na marcação. O Caju entrou, o molequinho, porra, colocou ele no banco. O Caju é muito joga melhor. Muito, joga muito. Agora, moleque. O RG, falando em goleiro, o que estão fazendo com o Aranha ali, hein? Os caras pichando o muro do Santos hoje. É, lamentável. Ele começou com isso. É, então. Lamentável. Isso é triste. Sacanagem isso. Ele e o Arouca. Aranha, também, né? Aranha, Arouca. Esquece. Não, e você vê, há um pouco tempo atrás teve aquele episódio envolvendo a menina lá no jogo do Grêmio Santos. A prima. Deus me livre. E aí... Os caras malharam pra caramba a menina, arrebentaram com a menina. E eu acho que se bobear os mesmos que malharam, estão pichando Brasil, lá. Brasil, Vieira. Putz, grita, meu. Barbaridade, perseguição aranha, cara, Brasil, coisa terrível. Mas, ô RG, o Santista que ofende o aranha aí... É um demente. É, esse cara é um imbecil, velho. É um perfeito idiota. Primeiro, o maior atleta do Santos é negro, que é o Pelé. É, exatamente. E não é só o maior atleta do Santos, é o maior atleta brasileiro... E é o maior pode ser a referência futebolística mundial. Mundial. Pode ser, não é, mano. O Pelé. Não, porque tem gente que fala, não, é Maradona, etc e tal. Respeito a opinião de todo mundo. Mas muita gente fala. Argentina, só que fala do Maradona. Não, tem muito europeu que também fala que Maradona. Então, tem muito europeu que também fala que Maradona é melhor. Mas independente de quem acha que é maior ou menor, o Pelé, RG, ele tá entre as maiores referências do esporte, velho. Como que um idiota pode ir lá e ofender o cara, velho? É, mas nem por isso, né, mano? Em condição alguma, você pode pegar e. Pode pegar e se apegar. Mais 2015. Se apegar, exatamente, nós estamos em 2015, porra, né? Cor, raça, religião. Mas pra ofender um cara que tá buscando seus direitos trabalhistas, entendeu? Apenas pelo fato dele tá aí buscando seus direitos, gente? Os caras estão certos, eu também não queria que ele saísse, mas os caras estão certos. Até porque nessa história toda, o Santos começou com a história do Jefferson antes do Aranha pedir. Pra sair. Antes do Aranha pedir pra sair, então, ter todo o problema de falta de pagamento, que seria, apareceu o Jefferson na história, que seria o Santos queria e tal. Seria uma bobagem tremenda também, porque sim, pra mim, eu sempre disse, não vejo diferença alguma entre Aranha e Jefferson. Ô, Pedro! O Jefferson é melhor. Jefferson acha? É melhor. Eu acho. Eu não acho. O cara pega muito. Eu acho que tá no mesmo nível. Viu, Pedro, boa noite. É. Valeu. Obrigado pela sua participação. Queria perguntar um negócio aí, a promoção do avião. Ah, diga. Quando você fala o merchan do avião, passa o avião de novo. Esse avião conta na contagem ou não? Não, são só os aviãozinhos que passam isolados. Esporadicamente. Demorou. Não, aquele aviãozinho do Spot e tal. Não, aquilo é só ilustrativo. Demorou. Deixa eu fazer um merchan aí, então. Faça. HDI de bate pronto. Pô, cara, olha, as bolsas térmicas da HDI acabaram e a gente só vai voltar com a promoção assim que elas forem repostas, cara. Tá bom? Beleza. E só nova linha Bozano lhe garante um barbear fenomenal. Parabéns, ganhou o kit da Bozano. Boa. Tá bom? Maravilha. Falou, abraço. Falou, galerinha. Eu queria falar que eu ouço vocês desde 2001. Boa. Mesmo quando eu morei fora aqui de Sampa, ouvia vocês na internet, mas é isso aí. Sucesso. Opa. Pra vocês. Together, velho. Valeu. Muito falou, obrigado. Galera. É nóis, um abraço. Até mais, abraço. Tchau. Mande a sua mensagem através do nosso aplicativo ou então siga o nosso Twitter, @estádio97, @estádio97. Mande sua mensagem, interaja com a gente sobre os assuntos aqui do programa. Daqui a pouco vamos falar aí uma, não sei o que vocês acham, não, mas uma iniciativa do Mota. Eu? Em ajudar a arte. É forte. Daqui a pouco ele vai revelar, Brad. Ele vai fazer concorrência pro doidinho da novela? Velho, artistas britânicos estão oferecendo um serviço. Até agora eu não acredito que o Mota gastou dinheiro com isso, mas tudo bem. É. Artistas gastou muito. Alguém já gastou 3 milhões de viagens. 2 milhões. O Mota rico. Não aumenta, não. Pô. Em lugares com avenidas largas, árvores e pessoas, lojas, né? Artistas britânicos estão oferecendo um serviço de criação de réplica do Roscoff. Você tá de brincadeira. É sério, cara. Ô, duplicação de boga, velho. Você tá de brincadeira. É verdade. Eles fazem réplicas em chocolate, em bronze. É verdade. O Choba, de ferro, é o verdadeiro de ferro isso. O Choba no bronze. Então véio. O cara vai lá, bicho, acho que ele senta. Ele senta num negócio. Ah, o Bai inventou isso. E você acredita nisso? O Bai escaneou o Shimoku. É, o Bai inventou isso. E se o cara tem hemorroida, por exemplo? Mota? Vai sair com pô, o barato Benjamin. Lá Mota. Sabe quanto que o Mota pagou no Anos de Bronze? Mota. Quanto? Mas é o do próprio Mota. E vai material aí, hein? $1,900, cerca de R$5.000. Oh, o meu vale mais. Mas com hemorroida ou sem? Bom. Você acredita, moto? Cara? Eu tenho. Hemorroida? Sim. Que horror. Mas você tem crise? De assim? Que horror, quem não? Onde essa, Benjamin? Os caras estão falando de Roscoff, velho. Não, tanto que passou ontem o creme em mim foi o Vieira. Eu o quê? Sai louco. Ah, como é que é? O sai único que lá, sabia ó. Aqui que eu tinha hemorroida foi o Vieira. Não, o único que sabia daqui era ele. Sabia. Ué, só porque ele passou o creme em mim. Você é louco. Ele tava ontem lá fazendo bolinha chinesa comigo. Aí eu falei, Vieira, eu tô com a hemorroida, tá saltada. Ele foi lá e passou o dedo. O Mota é louco, velho. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ele não falou nada. Pô, ele não também. Falou nada. Mentira. Se Mota é nojento. Nossa. Mota é estúpido. É. Eu sou mesmo. Tem criança ouvindo o programa. $1,900 pra bancar uma rosca. Jesus. A rosca é minha, eu pago o que eu quero. Ele fez um quadro da rosca. Eu fico imaginando, RG. Assim, bizarro que alguém possa pagar $1,900 pra eternizar a sua rosca em mas bronze. Ela te deu tanto prazer. Em bronze. Feito pra um idiota, ela te deu tanto prazer. Você acredita nisso, cara? É um idiota, outro que tem dinheiro que quer fazer bobagem, fazer excentricidade. É bizarro. Ah, mas então ela te deu tanto prazer. E consegue ser notícia. Você come pimenta, no mundo todo. Você pode comer pimenta? Eu como. Faz mal, não faz? Isso é de vez em quando que eu tenho morro. Quer ver ela? Peraí. Não, para. Para, bota! Para. Tem criança ouvindo, porra. Tá muito estúpido, amor. Que é isso? Nojento. Se você vier aqui, ó, depois você reclama brincadeira de mão. Vai ser brincadeira de pé. Não, o Celso Augusto. O Celso Augusto. Vai, olha, vai sobrar pro mano isso aí ainda, hein? Ó, tá encostando mano. Nossa, tá encostando no ombro do mano. É. Que horror. O Celso Augusto. Mano, tem uma couve-flor no teu ombro aí. O Celso Augusto diz aqui: ouço vocês online aqui de Sertanópolis, no Paraná. Sertanópolis, olha. O Dom Ben já não sabe onde é Sertanópolis. Se não faz a mínima ideia. Se não me falha a memória, no Paraná. É, ele acabou de dizer aqui, Paraná. Você não tava ouvindo. Falei? Vocês são Oda. Quando o Dodô volta de férias? Dia 1º de... 1º não. Vai demorar, viu? 2 de fevereiro. Vai demorar. Como é que não veio hoje, por quê? Porque ele tá de férias. Como o Domênico não veio? Mas ontem ele não tava? Também tá de férias. Vai demorar essas férias. Você e o Domênico, velho. Domênico, olha, o Domênico vai até março. Olha, ele tá comemorando tudo quanto é contratação do Palmeiras. Pera, não tem pergunta pro Mano. Mano. Sim. O Caio escreve pra nós dizendo, perguntando, mano, e aquele volante do Fluminense que o Corinthians tá de olho? O que você me diz? Olha, esse Edson aí, o Corinthians, ele já teve interesse nele quando ele atuava aqui ainda pelo São Bernardo, mas na minha opinião é fraco, velho. É fraco. Tanto é que o Fluminense não tá fazendo esforço nenhum pra segurar o cara lá. E outro, o Corinthians, ele já precisa optar por outras posições no elenco, porque a posição de meio campo ali já tá inflacionado, velho. Tem o Ralf, tem Elias, tem o Christian, tem o Danilo, tem o Lodeiro... Tem o Renato Augusto, enfim, bom, não faltam jogadores para aquele setor. O Jorge escreve para nós dizendo, a rescisão do Mena foi publicada hoje no BID da CBR. Bruno Henrique. Você que estava muito triste com a possível saída do Mena, assim? Foi publicado. Sai a rescisão no BID. Se precisar, eu levo o Mena. Pra onde que ele quer ir? Eu acho que ele vai pro Cruzeiro, só pra dizer que não. É, o Cruzeiro. Quem foi apresentado finalmente no São Paulo foi o Cafu. O Cafu. Putz, aleluia. O atacante. Cafu, duas vezes já foi cancelado. Vai ter jogador. O cara é um monstro nos treinos, joga muito. Nos treinos? O cara tá voando. Nos treinos? É, mas pô, o cara pega time bom lá no treino, ele joga no time reserva, pega os titulares. Damião cara, jogava pra cacete nos treinos. Fazia gol pra cacete nos treinos. Não, a verdade não leu de treino, né? Falar a verdade também. O Damião não vai jogar no Cruzeiro, não. O cara tá com a cabeça, meu. Essa situação financeira que ele tá. Pô, como é que você quer que o cara jogue? Agora dá pra entender porque ele alguém foi mal que do já Santos. Tá tão ferrado. O cara durando, sem dinheiro, o cara entra em campo cheio de preocupação. É verdade. Palmeiras e Botafogo vão jogando pela copinha 0-0, né? Aliás, vai começar agora o jogo. É a semi. Agora o jogo. É agora 6:30 agora. São Paulo e Corinthians é 21 horas. 21, às 21, não é? 9. Jogo da tragédia. É, 21. É verdade. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ah, agora vamos falar dessa promoção que o pessoal tá curtindo. A Energia 97 abre 2015 voando alto! E te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona. E Real Madrid. Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola. É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É biscoitada no vinagre, malandro. Neymar, Messi, chuta! O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, avião, meu... Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Eu também quero ir nesse aí, menino. É como diz a vinheta. Basta você anotar quantas vezes você ouve o Avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do programa, tá bom? Aí, a partir de 2 de março, o primeiro que entrar no ar ao vivo no Estádio 97, acertar quantas vezes passou o Avião do Estádio 97 em qualquer dia. Você vai dizer o dia e você vai dizer quantas vezes você ouviu o Avião do Estádio 97. Você vai ganhar o direito de ir a Barcelona, mas só o primeiro que ligar, entrar ao vivo e acertar, tá bom? Vai ganhar o direito de ir para Barcelona na companhia do RG, vai conhecer aquela terra maravilhosa, a região da Catalunha, que é um lugar fantástico, um dos lugares mais pródigos da Europa. Segundo, aliás, a Mota, Europa como um todo é maravilhosa, né? A Europa, segundo, é sensacional. Segundo o Mota, show de bola. Lugares maravilhosos. Show de bola. E só salientando, hein, como disse o ouvinte, mas o avião que passa durante a vinheta toda aí com o locutor falando, esses aviãozinhos são só para ilustrar. Essa não. O que vale são os aviãozinhos que a gente solta aqui isoladamente durante a exibição do programa. É verdade. É, RG, o que você quer fazer lá na Catalunha, velho? Além de ver o jogo Barcelona e Real Madrid? Dizem, Sommer, que tem alamedas, tem ruas largas, tem árvores. Tem muito mais que isso, cara. Tem os praças. Restaurantes inigualáveis. Como eu nunca fui, são essas as dicas pra que eu tenho. Para quem gosta de culinária, por exemplo, você vai ter restaurantes de alguns chefes como Ferran Adrià, os irmãos Roca. Todos estão na região da Catalunha. Você vai curtir demais. Dizem que se come maravilhosamente bem, né? Você vai viajar pela Singapore Airlines, que é a companhia top no mundo na aviação. Sim. Voo direto, porque só Singapore Airlines te leva direto São Paulo-Barcelona. Os outros não fazem isso, só Singapore faz. Você que viaja negócio para Barcelona, preste atenção, viu? Só Singapore te leva direto, ida e volta. Você conhece Barcelona? Infelizmente, ainda não. Eu também não. Ô, Benjamin, você conhece Barcelona? É muito parecido com Moscou. Como assim? Avenidas largas, árvores e lojas. Tem lojas. Agora, Moscou, na minha opinião, tem uma diferença gritante com Barcelona. Qual que é? Porque eles falam russo. Entendeu? Então, é um negócio legal. Agora, um lugar também muito interessante pra você ir, RG, é Montreal, no Canadá. Que por quê? Tem lá de marcante. Assim. Avenidas largas, árvores. Porra, em todo lugar. Peraí, mas você tá citando Montreal, parece Buenos Aires um pouco. Buenos Aires é muito legal. O que tem lá? Bom, não, melhor não. Buenos Aires era muito legal. Tem aquela Avenida 9 de Julho, que é uma avenida larga. Árvores. Sobrou algumas lojas. Tem a Casa Rosada? Sobraram algumas lojas. Sobraram algumas lojas. Tem a Casa Rosada? Brincadeira. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Vá anotando quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97. O oferecimento de Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. E, falamos tanto de Barcelona. E você ainda vai ver Barcelona e Real Madrid. Tremenda mordomia. Aquele baita estádio. E por falar em estádio, olha só. Se fosse o Fluminense, iam zoar pra cacete. Ele fez. Se fosse o Fluminense, iam zoar demais. Estádio do Manchester United com praga de ratos. Ah! Se é o Fluminense, ai, piadinha, ficam zoando. É, mas lá o rato é gordo, lá o rato é bonito, lá, não é isso que dizem. Então os ratos parecem uns gatos. Lá não é rato, é mouse. É o bagulho da hora. É um belo fala inglês. É o mouse bonito. É, olha aí. Tem pelo tingido, velho. Diz que inclusive não é a primeira... Libra. Ah, e não é a primeira vez que a praga ataca. Em 2006, 2010 e 2012, também muitas pessoas viram roedores lá no estádio. Porra, você já pensou uma praga de rato? Inclusive, tá disse louco. Que alguns entravam no gramado. Eu, hein? Parece aqueles filmes, né? É. Praticamente a praga do rato. Muito diferente do RG, que vai pro no campo onde não tem rato. Nossa. Né? Você que vai, de repente, pra Manchester, lá no Manchester... Tome cuidado, porque a matéria do lance... Diz aqui que é o seguinte, que os roedores estão concentrados nas arquibancadas sul e norte. Sul e norte. Não, cuidado. Você tá louco, ô, mano. Ô, mano, sim. Como que você acha que vai ser a reação do RG que tá acostumado com a Vila Belmiro ver o Nou Camp, velho? Olha, vai ser, acho que é RG, impactante. Acostumado com a Vila Belmiro, ele fala duas vezes. Não, mas ele vê o Santos jogar, pô. Aí, de repente, ele vai ver aquele estádio lá, mano. Olha, mas que comparação. Não tem nada a ver, Pô, RG, não dá pra comparar mesmo, né? Você teme que o coração dele possa parar? Eu acho que sim, Sombra. Ah, acho que o pessoal da rádio aí que estiver junto ali tem que já levar um desfibrilador, tem que levar aquele balão pra fazer uma respiração artificial. Ah, mas diz que as espanholas que tem lá não param, não. Mas olha, né? Só que eu sei que o Itamaraty não banca traslado de corpo, não. Mas aí você manda cremar lá e faz o que na Indonésia. Ah, problema é ele traz um pó. Traficante brasileiro foi morto na Indonésia, ele voltou no colo da tia, velho. Virou vagabundo em boca lá. Bagagem de mão. Hoje eu tava lendo na Folha, você chegou lá. Ele virou que ele vendia. Folha de São Paulo hoje? É. O que aconteceu? Hoje eu não vi nada. A Folha conseguiu uma foto do lugar que o tráfico brasileiro foi executado, né? Sim. Era um jardim, né? É numa ilha. Não, não é um jardim. Numa ilha, é um lugar meio. Um campo meio aberto ali. É, tem cinco cruzes. Mas foi perto de escanteio? Tem cinco cruzes, né? Na meia-lua. Cada um fica lá. Você lê, né? Fala, pô, mas que coisa... Eu imagino os minutos do cara. O cara, eles vão, os caras estão com uma camiseta branca, os caras perguntam pra ele, vai um médico, vai um padre, os caras perguntam pra ele se ele queria ficar de pé, sentado ou de joelho. Ou de joelho. Ele tá com os olhos vedados. Mas ele poderia optar por um... É verdade, é um saco na cabeça, a venda ou morrer com o olho aberto. Não. Passou no Fantástico. Não, não, não, a matéria da Folha hoje não fala isso, não. Unidos, né? Isso não é Indonésia. Não, não, era lá mesmo. A matéria da Folha não fala isso. Assim. Vem o médico, ele tá com uma camiseta branca, o médico marca um X perto do coração. No lugar fatal. Que é pra onde os caras vão atirar. São 12 caras que vão pra cada um atirar e só 3. E ninguém sabe quem é que matou. Não, porque são 3 balas de borracha e o resto bala de festim. Exatamente, pra não saber quem foi. E depois, a parte da... É tão cruel o negócio que o cara morre, aí tiram o cara de lá, eles mesmos põem um terno preto no cara, põem o cara num cacho, né? E aí vão cremar o cara. Aí vem um cara, gente, pra quebrar os ossos do corpo do cara. E não quebra tudo, devolve as cinzas com um pedaço, ainda com ossos, o caramba. Uma coisa meio mórbida. Macabro, né, macabro. Meu? Tudo isso poderia ter sido evitado se ele não tivesse levado cocaína pra lá. Exatamente. Não é isso que eu tô quantos falando. Quantos caras ele matou? Quantos caras ele não desgraçou? Quantas famílias? É isso que eu tô discutindo. É esse ritual todo. É, ué. É macabro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, Benjamin, ele não viveu tudo isso. Viveu. Não. Até, como não? Até a hora que tá lá vendado. Então, até ele tomar o tiro, aí, depois aí, acabou, aí, velho. Tem um cara, aí tem um cara que tem uma espada. Quando o cara baixa a espada, os caras atiram. Acabou. Mas se no tiro não morrer, vem o cara e dá um tiro aqui na trave. Misericórdia. E vai e fica. As pessoas só tem acesso, os caras vão fuzilar. E as pessoas que estão lá, representando a família, fica a 1 quilômetro de distância. Só ouve o pá, o barulho. Agora, você imaginou esses 12 discutindo? Puta, que isso? Foi você. Não fui eu. Ah, mas RG, o cara tem que ser mó tonto, velho. Dá um tiro no pé do amigo pra ver se a bala é de verdade. Lógico, mano. Falou, opa, eu que mato. Ô, mano, você acha que eu vou matar traficante? Você acha que o Portuga, se ele for pra Indonésia, ele volta? Não foda, não faço nada de mal pra ninguém. Olha, cara. O Portuga, ele tem cara daqueles caras que andam naquelas gôndolas, tá ligado? Indonesiano. Que é daquele, não, o chapéu do Raiden, tá ligado? Do Mortal Kombat. Se tem uma parece coisa, aqueles pratos, né? Se tem uma coisa que eu odeio é droga, traficando drogado, não gosto dessas coisas, mano. Ai, ai, ai, esse é o Estádio 97 no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Tem ouvintes pra entrar no ar. Aí, vambora. Alô? Alô? Quem fala? É Bruno. Bruno do quê? É Bruno. Bruno Oliveira Comelli. Comelli. Comelli. Beleza. E ô Bruno, massa. Quantos anos? 27 anos. 27 anos, é região. Hoje. Estou pensando, mano, em comer um Comelli, um belo prato de espaguete, viu? Ah, hoje vai ser bom. Com brócolis, com brócolis. Ah, não, com brócolis. É. Com brócolis, tá bom. E tudo que você come ali com gosto é bom. Oh. Né? Depende. Muito. Não. Você tem que comer com gosto. Se você comer ali com gosto, é bom. Ué. Boa, RG, boa. Também. Entendi o trocadilho aí. E ô, Bruno, qual bairro? Vila das Mercedes. Ah, ali é perto da Cursino, da Voz da Saúde ali. Exatamente. Olha nós. Tranquilo. Aí sim. Eu arrumava meu vidro quando eu tinha um carrinho velho lá que tinha o vidro... O vidro... Pô, tá na lama, velho, patinando. Manual. E olha o Benja, como é burguês. Nem lembrar como falava lá, vidro manual. Não é burguês, faz tantos anos que... Ó, o último carro sem vidro elétrico do Benjamin foi em 81. Eu arrumava lá no Caneco. Caneco? O Caneco é um japonês. É. E aí ele mudou, ele era lá perto da Fagundes Filho, depois ele foi lá pra perto da Bosque da Saúde lá. E que fim levou o Caneco? Pô, nunca mais ouvi. Pô, mas você nem pra passar lá, perguntar como tá o Caneco? É um lugar que eu não passo mais ali, mas você sabe que eu tô, já faz uns dias... Eu preciso ir um pouco mais pra lá. Você já cedeu o Caneco, mano? Roots. Você é meio que abandonou essa região, né? Não, eu abandonei, é porque perdi o vínculo, né? Não tenho porquê passar lá. Mas eu, esses dias, eu vou lá, assim. Eu tenho visitado alguns amigos. Ele esqueceu que a mãe dele mora lá. Minha mãe mora na esquina da minha casa. Não mora não. Ela mora no Jabuca, hein? Minha mãe mora em Genova. Não mora não. Ô, Bruno, que time você torce? Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Fio Katsu, mano. Ô, amigão, hoje tem Corinthians na copinha, mano. Você tem acompanhado esse time aí? Então, eu acompanhei mais ou menos o último jogo só, né, mano? Não tenho acompanhado muito, não. Ô, mano, a pergunta que não quer calar, você acha que vai ter briga hoje, não? Opa, possivelmente, né? Vai. Sempre tem um idiota ou outro aí que acaba indo pro estado. Não, mano, a polícia falou que cada um vai por uma estrada, ô, então Motinha, não vai ter problema. Quer, pega, mano. Ô, Motinha, você viu ontem o amistoso em Manaus, Flamengo e Vasco? Quebrou no intervalo. Quebrou o pau, cara. Entre os Manauara, já? A torcida de Manaus, bicho. Ah, você tá brincando. Se agrediram como? Foi, cara. Flecha, mano. É, porque lá machado, tem mais flamenguista e vascaínos. Pô, tem mas, bastante, pô, os caras se pegar... Rio. Ah, aí é demais. O cara viu só o campeonato do Rio lá. Ô, amigão. Opa. Mas com relação a esse time da Copinha aí, tem os moleques aí que parecem ser bom de bola, viu, cara? É aquele Matheus Cassini. Sim, mas assim, o Corinthians, eu acho que ele não investe muito na base, né? Então, eu acredito que não vá subir muitos garotos esse ano. Acho que vai ficar mais pro ano que vem mesmo. Tem um volante também que é bom de bola, mano. Esqueci o nome daquele moleque lá. E o Tocantins, mano? Ah, não. Esse moleque perde muito gol. Mano, diz que não dá. E o tal do Arana, mano? Não, é, o que veio lá, mano. Esse que veio lá do... Da onde? África? Da onde, guerra? Não, profissional lá. Da Índia. Jogou? Índia. Chegou a ver ele jogar? Não. Ele jogou amistoso lá, os dois jogos. Foi ali, bem? Acabou entrando aí. Ele foi bem, RG. Eu gosto do futebol dele. É um moleque rápido, ele é habilidoso, mas é aquele jogador pra entrar no segundo tempo. Ô, mano, no Corinthians diz que tem um rapaz, que até que acho que foi o Gamarra que trouxe pro Corinthians, que joga na seleção sub-20 do Paraguai, é um volante que é muito bom. Que não tá jogando na Taça São Paulo, mas é um jogador jovem do Corinthians. Dizem que é muito bom. Ô, Bruno. Oi. E o sonho que alguns aqui tinham de ter o Conca, né? Morreu, bicho. O cara foi lá pra China, né, meu? O cara que poderia ser o diferencial. Eu acredito, inclusive, que se São Paulo ou Corinthians tivessem o Conca em suas equipes, seria um baita diferencial a favor, e vou falar, se São Paulo ou Corinthians tivesse o Conca, não que não sejam times que possam ganhar os torneios esse ano, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, peso, né, mas se algum deles tivesse trazido o Conca, eu vou te dizer uma coisa, ia ganhar um peso gigante. Uma nova roupagem. Ganhar um peso, Eu acho que, na verdade, assim, o Corinthians, ele tem muitos jogadores no meio de campo, né? O Conca, ele iria, assim, seria um jogador fantástico, né? Mas eu acho que, neste momento, o Corinthians não precisa muito do Conca. Mas o Conca põe qualquer um que o Corinthians tem no banco hoje, cara. Sim, coloca qualquer um. E vou dizer mais, viu, Comelli, o que que acontece? Além do peso que ele ia trazer pro elenco, o Conca, além de jogar a bola que joga, né, mano, o cara joga todo jogo, meu. É que os dois aptos ali, os dois 100%, Conca e Renato Augusto, eu prefiro o Renato Augusto. Eu vou dar um voto de confiança pro Renato. Você é um brincalhão, mano. Agora é um palhaço. Os dois 100%. Você é um palhaço, meu. Falou do Conca o janeiro inteiro. O Conca seria uma boa opção aí. Master, velho. Hoje o meio de campo do Corinthians é escalado como? Com Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto? Ó, o Corinthians ele tem ali, ó. Vai vendo. Tem 18 jogadores ali, ó. Tem Ralf, tem Petros, tem Elias, tem Renato Augusto, tem Danilo, tem Jadson, tem Lodeiro. Não, tô perguntando só os que dá pra jogar mesmo. Ou seja, ó, só eu já falei 8, mas deve ter 10. Não, só falou os que só jogam. Não, mas o que jogam? Não, mano, os que podem jogar, os que correm. Titular, então. Titular. Quer ver, mano? Na minha opinião. Se o Renato Augusto emplacar 5 jogos seguidos nesse ano, agora, eu começo a mudar meu pensamento. 5 jogos que ele pelo menos joga no Paulista, só 5 na sequência, jogos, assim. Na sequência. É, do Paulista é fácil. Ó, por mérito, não, Sombra, por mérito. Jogos, não um campeonato. Por mérito, eu colocaria pra jogar ali o meio campo do Corinthians, ó, vamos lá, Ralf, Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique joga muito mais bola hoje do que o Elias, eu falei. Tá certo? Colocaria ali, ó. E o Petros, mano, bancão? Não, calma, deixa eu terminar o meio campo, ó. Ralf, Bruno Henrique, que hoje joga muito mais bola que o Elias, sim, o Petros e o Renato Augusto. Certo. Deixaria no banco ali, o Jadson, deixaria no banco o Lodeiro, deixaria no banco o Danilo, e deixaria no banco o Christian, deixaria no banco o Elias. No meu ataque, sinceramente, hoje, Sheik e Guerreiro. Guerreiro. Tá certo? Opção de banco ali, você tem Malcolm, você tem o Steven Mendoza, você tem o Agüero paraguaio, que é o Romero. Esquecer, ué, mas né? O Christian não veio pra jogar. Mas mano, em condição de jogo, você o deixaria. Christian não vai poder jogar agora em janeiro. Em condição de jogo. Mas tô falando, jogando, mas aqui pra frente. Não machucado. É. Você deixa aí no banco Elias e Christian? Fácil. Você é um brincalhão, fácil, né, mano? O Elias pela bola que ele jogou meio campo. E você, Benjamin? Vocês estão não mereceu, escalando não futebol ou contusão? Ou não, não, vários... jogando bola. Gente, e você, aí, Benjamin? Tá na mesma condições. Tá se baseando no quê? Sem machucar, mano. Sem machucar o Elias, sem machucar. O ano passado não jogou nada. Você acompanhou os jogos do Corinthians? Eu acho que ele joga bem, cara. Jogou com o nome. Ô, amigão, você que é corintiano e acompanha os jogos aí. O Elias jogou bem o ano passado? Não. Fez por onde? Não foi. Mas, Benja, você colocaria... Mostrou porque voltou da Europa? Até agora, não. Aliás, você, Benjamin? O Bruno saiu do time injusto. Elias, hein? E Christian. Nossa, mas eu discordo em absolutamente tudo. De novo? De novo? Por mais que o Elias ano passado foi mal mesmo, mas Elias e Christian em condições, titular absoluto. Não, em condições. Em condições seria o quê? O Elias da primeira passagem? O Elias do ano passado não jogou condições nada. Em condições é sem nome. Contusão, quando, mano. Quando jogou com o nome. Quando o Elias foi contratado, o Elias nem jogou, você falou, pô, o time do Corinthians tá muito forte porque já tem o Elias. Falou, mas espera jogar, não precisa ver, esperar pra ver. Agora você viu. É porque eu me baseei na passagem que ele teve pelo Corinthians a primeira vez e a passagem pelo Flamengo. Elias e Christian, fisicamente bem, joga os dois titulares tranquilamente. Eu vou ter novamente que discordar de você. Mas tem que fazer as ressalvas, gente. Pela bolinha que o Elias jogou o ano passado, me desculpa, não merecia ser titular do time. O Bruno Henrique ontem, o ano passado, jogou muito mais, mas muito mais do que o Elias, gente. Perdeu a posição no carimbo. E esse ano, se o Tite tiver realmente vendo aí os coletivos, aí o que é complicado. Você vai colocar um cara igual o Elias no banco, um Christian no banco. É difícil, né, mano? Começa o azedume no elenco. Mas pela bola ali, ó, pelo que eu tô me baseando no ano passado. Esse ano eu não vou ainda julgar esses amistosos que o Corinthians fez aí nos Estados Unidos, que eu acho que não são parâmetros. Mas pela bola hoje, se tivesse que escalar aí, pelo que eu vi ano passado, é Ralf, tá certo? O segundo volante, Bruno Henrique, colocaria o Petros pra fazer aquela marcação de sobra, colocaria só o meia ali, que é o Renato Augusto. Ó, se for ver pelo que... E na frente que... lá o Sheik e o Guerreiro. Se for botar pra jogar... Baseado no ano passado, então vou te falar, Lodeiro não pode sequer sentar no banco. Jadson também não. Jadson não pode sequer sentar no banco. Jadson vai pro Flamengo. Romero não pode sequer colocar a camisa do Corinthians. Danilo Banco. Renato Augusto, ano passado, jogou 3 partidas boas, endeusaram ele, a maioria machucado, não joga, bababá, bababá, bababá. Bababá, bababá. Então, bababá, bababá, bababá, titi. Eu vou falar pra você, Elias e Cristian não podem ser banco. Eu também acho que não. Olha, até o ouvinte que tá aí. O Bruno Henrique. E acompanha o Corinthians, ele falou que o Elias não tá jogando nada. Não. Você acha que o Bruno Henrique hoje não é melhor do que o Elias? Eu acho que é. Eu não falei que o Elias está jogando bem, porque o Corinthians nem começou a jogar esse ano. O Elias, no ano passado, jogou muito mal. Pegou. Agora, o Elias não pode. Elias e Cristian, fisicamente bem, não pode ser banco num time que tem Bruno Henrique, Lodeiro, Jadson, enfim, não pode. Olha. Botafogo 1-0. Botafogo 1-0? Botafogo de Ribeirão 1, Porco 0, Domênico nesse momento consternado. O Domênico foi assistir o jogo. Pô, ele tá num trator Marcelo Ferguson atrás do gol. Esse Botafogo, Botafogo é encardido, velho. Botafogo 1, Palmeiras 0. Por isso que o patrocínio deles é Omo? É. Ah, encardido. Olha, mas na boa, mano. Eu acho que, pelo que eu vi até agora dessa Copa São Paulo, meu brother. O São Paulo, ele tem um bom time, o Corinthians tem um bom time, mas pelo que eu vi ainda, o Palmeiras é o melhor, Sombra. Mas você viu o Botafogo? Não, o Botafogo não assistiu. Então, semifinal tá nervoso. Não, mas eu ainda acho que o Porco vai pra final, velho. Eu, sinceramente, Manoel, eu vou te falar uma coisa. Não sei se contra o São Paulo ou contra o Corinthians. É o começo, né? Eu só acompanho os jogos do São Paulo, não tenho opinião não sobre os demais, cara. E o time do São Paulo é sub-18, né? A Copa é sub-20 e o São Paulo joga com uma categoria a menos do que poderia jogar. Os outros times são todos estourando a idade. Bruno! Ô, amigão, só pra finalizar aí, o placar aí, velho. Corinthians e o Secaldas aí, o próximo jogo do Coringão aí, cara. 2-0 pro Corinthians no primeiro jogo e 1-0 pro Corinthians no segundo. Boa, mano. É, e o Corinthians ele vai fazer um amistoso também com o Corinthians Casual aí nesse sábado, né? Sim. Bacana, mas você tem acompanhado aí as ações de marketing aí em cima do... do Corinthians Casual? Olha, eu não tenho acompanhado muito não, mano. Esse início de ano tá meio corrido pra mim, então... Apelo zero, assim, né, mano? Porque apelo zero. Eu não tenho acompanhado muito não. Para, né? A hora, mas lançaram até uma camisa comemorativa. Ah, mas legal, assombrado, né? Você faz um monte de inglês bêbado pra me jogar minha dúvida. É legal pra história do clube, bacana, mas não tem apelo popular. O Manchester aí mandou um e-mail parabenizando o Corinthians aí, porque o Manchester é com o irmão, sabia? Com o irmão de quem? Só nos ratos que tem na arquibancada. Só se for. Ai, pro inferno você, rapaz. Ô, Bruno! Oi? Então, olha, tudo de bom pra você, pro Casuals, tá bom? Tá bom, obrigado, pessoal. Um abraço a todos vocês aí, o RG. Opa, o RG fica agradecido. Obrigado, velho. A você, ao Benjamin, a todos aí. Tá bom, valeu, meu, um abração pra você. Tchau, tchau. Valeu, cara. Até mais. Tchau. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Só ratificando, 1-0 Botafogo contra o Palmeiras na Copinha. O Walter Fusinato Filho manda mensagem através do aplicativo e diz aqui: vocês falavam ontem, o Ferros Bar não existe mais. Hoje é onde os funcionários da cantina Família Mancini almoçam e descansam. É. O Ferros Bar, um dos melhores filés da cubana que existiu em São Paulo, segundo Exatamente. O Francisco Jackson. A cubana, aquele que vinha com banana, não era? Banana milanesa. É. Mas é um prato em extinção, né? Batata palha. Não vai filé cubana mais lugar nenhum, né? Só no centro da cidade. Tem, alguns restaurantes tem. É. Aqueles filé que são Chateaubriand. Tem. Em alguns tem. É lógico que você não vai ver isso. É mais nos restaurantes mais antigos. Mais antigos, é. O Francisco Jackson. Mandem um abraço pro bonde da marmita. Manda abraço, eu sei que esse tal de bonde da marmita aí. É uma quadrilha, eu quero imagens da marmita, Vira. Pega chupa, lá, mano, hoje é tricolor, abraço a vocês, programa show de bola. O Severino Leite Maçonilho. Severino. Maçonilho. Boa tarde, sou palmeirense. E a questão do Arouca, corre o risco de ele não acertar com o Palmeiras e retornar ao Santos? RG é o cara mais... é um estudioso da matéria Arouca. Arouca, sem chance alguma dele retornar ao Santos. Agora, ir para o Palmeiras, ir para o Corinthians, ir para o São Paulo, ir para o Flamengo... Depende da justiça. Para por aí, que você vai mandar ele para outro lugar. Depende da justiça. Dia 30 que vai ser decidido. O André. André Corintiano, boa tarde. Queria saber do Benja o que aconteceu com a candidatura do Ilmar. Ela foi impugnada, tinha algumas coisas erradas lá, impugnada. Não vai mudar muita coisa. Tá certo. O Ivan Milharcix. Deu Milharcix. O rato inglês é melhor que o carioca. O Aniel Oliveira. Ouço o programa desde 2000, sempre melhorando. Abraços, valeu, Aniel de Guarulhos. Valeu. O Raquel, a Raquel Soares, chupa, mano. Olha lá. E aí, mano? Ah, não vou falar nada. Muito danadinha você, viu, Raquel? O Bruno Feliciano de Carvalho escalou o time dele do Santos, velho. Anota aí, ó. Escalação dele pro Santos. Não é ruim, não, olha aí. Vladimir, Cicinho Sem Freio, Gustavo Henrique, Davi Braz, David Braz e Caju. Valência, Alisson, Marquinhos Gabriel e Lucas Lima. Robinho, Gabigol, Ricardo Oliveira. Mano, ele escalou o time aqui com 12. Tá sobrando jogador. Ele pôs uma opção, ele pôs ou. É. O Thiago Ribeiro não tá nesse time dele aí, não? Não tá, olha aí. Estranho, hein? Thiago Ribeiro tem que jogar. É, mas o Santos... Esse Gustavo Henrique é bom jogador, esse zagueiro. Ele é. É que ele teve uma contusão séria. Uma cirurgia. E o Neto também é bom, não é? Também. Baita jogador. E aquele David Braz, corre, então, o David Braz tinha que ir junto com o Edu Dracena pro Corinthians. Não, não foi, isso, né? Isso é ruim, hein, cara? É isso aí. O Rodrigo Araújo, dá pro Conca Curral um Benjamin por mês, se ele quiser. Ha, ha, ha, sou um grande fã de vocês. Abraço, Rodrigo Silva. Um grande abraço. Nicas disso aí. Vamos falar da Polo Ar, mano, que tá quente. Oh, mas como tá quente, hein, velho? O cabeça tá soprando o mundo. Meu Deus do céu, que nojo do mundo, velho. E pior que aqui na Paulista, Sombra, todo mundo trabalhando de terno, velho. O cara quando desce pra almoçar aqui na rua não tem ar-condicionado, o cara fica com aquele terno úmido o dia inteiro, mano. Nossa senhora, depois que põe no guarda-roupa, fica aquele cheiro parecendo que tem um corpo dentro do guarda-roupa lá. Os caras lá fora estão todos de terno, ó. Tá vendo lá? Estão todos de terno aí fora? Tudo com o terno transpirando lá. Nossa, aquele ali é complicado. É suado. Daqui a pouco eu dou outra dica pra vocês não ficar com essa pizza embaixo do braço. Mas agora eu vou falar da Polo Ar. Quando o assunto é ar-condicionado para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigo? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu garanto, tá bom? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Muito carismático, Willis Carrier. Sabe o que esse cidadão fez? Não sabe? Vou te contar. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você deveria estar numa nota de dólar, tá bom? Você é um Você viu a foto do Willis Carrier que te mandaram eu hoje? Eu vi. Muito louco. Você viu? Muito louco. Da hora, mano. Esse cara é firmeza demais, mano. Ele tava simpático, ele não tava com calor, tava fresquinho na foto. O cara é muito firmeza, mano. E pra você, amigum, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presentão, hein? Ganhar um desse nesse calorão que tá fazendo? Top, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97 que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acessa aí poloar.com.br e saibam por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima! Mota Notícias... Cadê o Mota? Cadê o Mota? Pegadinha no balão, Mota. Adivinha de tal Mota. Deve estar com algum gordinho aqui. Infelizmente, lá ele pulinando o gordo lá fora. Infelizmente, o Mota foi pra Limeira. Foi ver o jogo de São Paulo. Olha, notícias, algumas coisas rápidas do São Paulo. Álvaro Pereira se despediu, deu adeus. São Paulo oficialmente anunciou o desligamento do Álvaro Pereira. Vai jogar na Argentina pelo Estudiantes, tá? Outra coisa, Muricy. Mas você viu que ele falou pro Aidar? Não. Ele bateu na porta do presidente pra dar tchau lá e falou, ó. Vocês não estão me valorizando e eu tenho um coágulo por causa de vocês. Não falou nada disso. Aquela batida que ele deu no chão lá. Ele saiu de boa. Mas sobrou um resquício ali, Morte. Saiu de boa. E o professor Muricy está internado no hospital com problemas de novo de diverticulite. A diverticulite é uma pequena inflamação na parede do intestino, né? Ele queria uma bolsinha que inflama, tem que tomar cuidado, senão perfura, infecciona e é complicado. O Casão uma vez teve isso, teve que tirar o Casagrande uma vez, teve que chegar, se não me engano, tirar um pedaço do intestino e Tancredo Neves morreu de diverticulite. Tancredo morreu. Uma coisa, o senhor tem que saber se cuidar. O senhor falando disso aí, eu achando que isso é doença de quem se diverte muito, né? Ah, não. Não é isso aí, não? Muito pelo contrário. Cadê o Domênico? Domênico tá vendo o jogo do Palmeiras e Botafogo no estádio. No estádio. Tá 1-0 Botafogo. Ô, Ceará, você vai jogar Búzios mais em tarde? Barueri. Se você quiser, eu tô aqui fazendo consulta pra Búzios. É porque vai começar o campeonato, né, Ceará? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu tô vendo no seu caminho assim. Peraí. Não tem. Não tem. Esse Búzios tá fraco. Fraco hoje, Búzios aí não tá legal, não. Eu tô vendo aqui no seu caminho um avião. Um monte de espanhol assim. É? Assim é. Será? No jogo de futebol, eu tô vendo dois times, um camisa branca, outro camisa aquele listrado assim. É. Acho que você vai ter isso aí. Você tá vendo isso, será? Todo. É mesmo? Você tá vendo o gol, será? Tô vendo o Palmeiras tomando... Não. Você tá vendo o gol na viagem do RG? Gol não, não vai. É outra companhia. Mota, notícias do Santos, Mota. Ah, RG. Sim. O RG. A história do Aranha aí, né? História do Aranha. A história de Aranha é legal. É, tomou uns o contorno aí meio esquisito, né? Com essa coisa de pichação de muro, né? Sim. Racismo também. Será que vão punir o Santos de alguma coisa, não? Ah, não tem nada. Não tem campeonato rolando, né? É, né? Por incrível que pareça, aconteceu de novo, né? É, eu só lamento. É muito triste aí com essa novela. E o Aranha tá na guarda da história com o Santos pra saber dia 30 pra onde vai. E ele falou que há propostas por ele. Pô, tomara, né? Tomara. Eu sinceramente, não tenho mágoa nenhuma, nem do Aranha, nem do Arouca, cara. Apesar de tudo, só lamento... O Santos facilitou, né, gente? Só lamento eles saírem dessa forma. Eu acho que não merecia. Mas, enfim, então... E o presidente Modesto aí hoje falou que pagou o 13º dos funcionários... Presidente Modesto. E aí pagou o salário dos funcionários... Mas não dos atletas. É, isso... 13º. É verdade que foi com o dinheiro do Marcelo Teixeira? Dizem que sim. 4 milhões? Ninguém fala realmente. 4 milhões, entendeu? 4, 10. Eu não duvido, não. E o Santos oficializou a contratação do Verley, né? Como? Verley. Quem é o Verley? Eu não pude vir na segunda-feira. É do Grêmio. Eu não pude agradecer você antes, RG. Eu tô agradecendo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. É o Aldi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, meu nome é Verley Luxemburgo. Eu não sei, porque eu nunca sei se é com V, com W, é outra coisa. Não pode falar da Sombra, verdade, posso falar? Eu esse tempo coisa, todo, porra, fiquei com o Pará sofrendo calado. Você não falou que era bom? Você idolatrou. E o Pará. Agora foi a vez de retribuir ao RG, eu tô mandando o Erley. Mas, ô Vieira. Pior zagueiro que o Grêmio teve nos últimos 10 anos. Vieira, posso falar? Quem teve Damião, velho? Ah, ele é verdade. Meu amigo. O RG. E o Corinthians. Aí você mata no peito, RG. O Curitiba, na primeira resposta ao Santos, não vai emprestar o Vanderlei. Não quer mais emprestar. Nem o Leandro Almeida. Ah, então fica com eles aí, o Curitiba. É? Tá tudo certo. E é isso, Luciano. Então vamos aos ouvintes. 3284-7097. Que tá passando? Eu. Ah, esse tá... Aí, eu passando. Dando tchau. Mais uma vez passando o avião do Estádio 97, aqui no Estádio 97, com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha. Um destino incrível para os seus negócios. Vai anotando aí, hein? Não vou dizer quantas vezes já passou, não. Acabou de passar. Agora acabou de passar, tá bom? Anote. Sem dica, sem dica. Quem sabe é você que vai assistir Barcelona e Real Madrid, tudo por conta do Estádio 97, não é não? Ainda vai na companhia do RG. Nós. Opa, que bacana. Vai tocar o Asdrubal, mano. Vamos lá. Alô. Oi, alô, boa noite. Boa noite, mano. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Boa noite, quem fala? Oi, José Aparecido aqui de Jardim Peri, Zona Norte. José Aparecido. José Aparecido do quê? Da Silva. Da Silva. E quantos anos é? 51. Aí, RG. Bom, hein? José Aparecido. Mano, tenho a lhe dizer o seguinte, meu amigo mano. Sim. Ele não tá mais escondido se tá aparecido. É verdade. Boa hora, RG. Beleza. E, ô Zé Aparecido, o senhor é do bairro do Jardim Peri, é isso? Jardim Peri aqui na Zona Norte, bem próximo à Cantareira. Onde fica o Jardim Peri na Zona Norte, ô Xarope? Ele não sabe nem onde... Benjamin. Nem onde ele tá. Ô Xarope, dirá onde é o Jardim sai Peri. Debaixo onde do é pé Jardim de manga, Peri, Benjamin? Não, na Zona Norte. Não, onde fica? É que eu tenho o nome, não é o Xarope? É, Xarope, fica aí fazendo charminho pra participar do programa agora. Isso é uma bichona. Quando eu te chamo, quando eu lhe chamo... Eu não falo, eu falo RG. Eu falo trouxa ou idiota pro cara que não tá aqui. Quando você estava na sua adolescência, você tinha uma Peri ou uma Ceci? Ah. Eu tive uma Ceci. Eu tinha uma Peri. Eu tive uma Ceci. O Vieira e o Mota. Ah, não, senhor, eu tive uma Peri também. Eu tive uma Ceci com o cestinho. Com o cestinho e tudo? Não, você tá. Não. Tô falando sério. Não. Você tá brincando. Tô falando sério. Você não tá falando sério. Tem documento disso? Ah, eu vou ter documento. Mota, nessa época você ainda não sabia o que você queria. Sabia sim. E ele andava com a Ceci dele pelas Ramblas em Barcelona. Ramblas e andava pelo morro, besta. Da Avenida das Lajes. Aquele fantástico mundo de bomba. Andava pelo morro. Mas a curiosidade é o seguinte: o que você transportava na cestinha? Não pode falar, você, né? Você levava coisa na cestinha? Melhor não levava. Falar, né, mano? Levava muita coisa na cestinha. Quando você ia na padaria? Você levava salame na cestinha? Não, eu levava coisas pra trocar com os meninos. E o que, que você troca? Rosca pelo quê? Eu trocava bolinha, soldadinho. Corta pra mim a imagem lá. Barbaridade, camarada. Ô, Moto, com qual idade você achou que você realmente era gay? 3 meses. 8 anos. Vaqueiro, um médico. Sem tudo, chupeta. Não. O médico bateu na bunda dele e falou de novo. O médico deu palmada na bunda dele e falou: adorei. E de novo. Mas eu sabia desde cedo. Ora, arquivo confidencial super cedo, Cláudio certeza. Mota, bicho. Benja. Mais do que nunca. Foi terrível. Quando os pais deram pra ele o primeiro chocalho. Foi um pavor. Ô, Mota. Você acredita, por exemplo. Vamos supor, o cara tem 40 anos, o cara pode virar gay. A preocupação do Benjamin. Pô, você tá querendo saber? O Sombra tá falando que quando ele ganhou o primeiro chocalho, o apelido do Mota era Cascavel. Que ele ficava balançando a bunda, beijinho, barulho normal. Cadê o chocalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela leva o chocalho e o chocalho aqui? Mexi com ela. Clara Nunes. Hein, Mota? Você acha que um cara com 35, 40 anos, ele pode virar gay? Ele pode assumir, é diferente. Mas isso está dentro dele faz tempo. Ele lutou contra isso o tempo inteiro. É? É Vieira, é verdade? É Vieira. Porra, Vieira. Nós temos caso aqui. 35, porque você falou de 35. Quantos anos você tem, Vieira? Ô, Vieira, te cara. Vieira, fora disso, velho. Ah, e o Vieira tá desencanado, porque ele já cumpriu o papel dele com a sociedade. Ele casou. Ô, Mota, eu parecia aquela menina lá do programa do Serginho Grosso, né? Olha, eu tenho uma tia. É. Minha prima mandou perguntar. O amigo do meu vizinho, que é? Ô, seu Zé Luiz, qual que é a profissão do senhor? É Aparecido. José Aparecido. Aparecido. Mestre de obra. Adoro! Ele é o mais famoso capataz. O Zé já ligou aqui, o Zé já participou. Zé Aparecido, adoro. Zé Aparecido. O mestre de obra está ali para supervisionar pedreiro, mas o que tem de pedreiro aí também, que o cara dá migué, hein? É pior que jogador de futebol, é ou não é? Ah, com certeza, tem que ter uma boa equipe sempre, né, mano? Mas... Porque se for essas contratações rápidas, temporárias, com certeza vai ser... Miguel um atrás do outro. Mas é que tá, o Zé Aparecido. É, por exemplo, o jogador de futebol, pra ele correr um pouco a mais, ele precisa de um bicho. Qual é o bicho do pedreiro? boa. Ah, o bicho do pedreiro é sempre ele tem que ganhar mais, assim, como hora extra, prêmio tarefa, né? Essas coisas assim que tem que acontecer. Porque ele tem uma produção que ele já faz no dia a dia. Agora, tendo um pouco mais de trabalho pra ele, ele trabalha mais, hora extra, e ganha muito mais. Gosta, né? De uma caninha também. Uma caninha, por exemplo, pro pedreiro vai bem. Ele por gosta. Exemplo, na minha empresa eu não trabalho esse dia ao sábado. Então, quando ele trabalha, ele tá ganhando mais, entendeu? Porque é hora extra. Sim. Então, pra eles é um prato cheio. Então, eles adoram fazer um trabalho dessa forma. Entendeu? Adoro fazer hora extra. Com certeza. E você já trabalhou na casa de algum famoso? Famoso? É. Não. Eu mesmo, particular, não. Mas a empresa já teve reformando um apartamento onde mora a Renata Fã. Aí na Zona Sul aí. Vai ser bacana. Ah, que beleza. Renata Lovã, maravilhosa. Renata Fã que merece o sucesso que tem, gente. Torcedora do Grêmio. Ô, Mota. É mesmo. Fetiche com pedreiro, capataz. Sim. Mas você gostaria de ficar com 5 caras numa obra? Sim, naquele banheiro container. Nossa! Pô, o Mota tem fetiche até com saleiro, velho. Aquele saleiro aqui, ele tem fetiche com saleiro. Aquele sabonete febo. Nossa, delícia. Peludo, aquela toalha, peludo, tá assim, sabe? Sabonete de pelo, aquele sabonete, velho. Parece aquela esponja. Pelúcia, aquela esponja natural, assim, aquela coisa. O sabonete parece Mota. Mas você gostaria, mas é verdade mesmo? Lógico. De dividir uma marmita de novo. Lógico, fácil. Passa. Sabonete de chumaço. Não, meu fetiche é aquele banheiro com trainer. Todo mundo, eu entro, todos eles param, ficam me olhando e cai o sabonete. E aí quem pega? Fecha a cortina, porque agora eu não posso E contar. Aí quem pega? Então, eu, mas, né? Sabonete líquido que demora 20 minutos pra juntar tudo. Ô, Mota, às vezes você é muito gay, né, cara? Mas eu sou gay. Ô, Mota, esse cara que tá aí fora ali de terno, você tá, ele tá dando em cima de você, mano. Tá lá, tá. O de blusa rosa. Ele tá tirando foto direto. Ele se escondeu. Batatinha. O outro me chamou lá fora pra falar que o irmão dele vai fazer uma operação. Força Pedro, né? Força Pedro. Então, beleza aí pro sucesso. Mas eu fui cumprimentar, ele começou a suar. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho da... Ô Zé, você torce pro São Paulo, não é não? Ah, tricolor do Morumbi. Ah, tricolor. É, olha aí, sobe o hino. Sobe o hino. Obrigado, é o louco, vai embora. Zé. Ah, obrigado. Álvaro Pereira foi embora. Pra ele, um abraço pro Gaiteiro, que vai em paz. Que vai em paz, mas assim, embora um ótimo... Parabéns a ele pelo serviço prestado ao São Paulo. Certo. Mas se não deu, vai fazer o quê, né? Ele vai tocar a vida dele em outro setor, então outro lugar. Então, mas na sua opinião, deixa saudades ou não? Olha, o trabalho que ele fez aí, eu acho que não. A gente já teve coisas melhores. Ele começou muito bem, né? Não sei se você lembra, ele veio, começou bem pra caramba. Garra sempre muita sempre. Garra. A garra uruguaia, né? Às vezes um pouco a mais de garra, em excesso, né? Porque às vezes... Exatamente. Aquele jogo contra o Corinthians foi típico, né? Foi um dos... Foi assim. Uma das baixas. Agora... Então ele tinha garra, como você está falando, ele tinha garra sempre, aquela garra uruguaia. Exagerada, uma dose exagerada, que às vezes ele dava uma cacetada num camarada lá e nós perdíamos o jogador e aí. O problema é que era só a garra, nossa, né, Wilson? Vou ficar desfalcado, né? E todo jogo tomava cartão amarelo e conclusão, né? A cada três jogos, um suspense. Não é legal. Três jogos, um suspense. Agora, o Carlinhos, que é o cara que agora definitivamente tem a tranquilidade para pegar a titularidade. Qual a sua opinião sobre o Carlinhos? Olha, não acompanhei tanto o Carlinhos lá no Fluminense, né? Mas eu acredito pelo comentário de todos, até vocês que conhecem mais, eu acredito ser um bom jogador e eu acho que vai servir bem o São Paulo, né? Nessa parte aí, porque além dele marcar, tem um pouco de deficiência na marcação, mas ele ataca bem, né? Ataca bem, né? Então eu acho que nesse setor a gente vai estar bem servido. E o que sobrou de bom, né? Sobrou do São Paulo, porque o São Paulo manteve a base, terminou bem o ano, foi o segundo melhor do Campeonato Brasileiro. Agora, voltando aos treinos de preparação, já com alguns setores do campo, com novos jogadores, acredito que será uma equipe muito forte, com bons jogadores. E o treinador Muricy, sempre trabalhador e exigente, vai montar uma equipe com o que tem de melhor, a cada jogo dar ritmo e qualidade para a equipe, e vai fazer um ótimo campeonato e brigar por títulos. Depois de muito tempo, todos nós torcedores de São Paulo vão ver um São Paulo forte, aguerrido e todos com muita vontade de brilhar nas competições e com entusiasmo. Acho que levantaram os campeonatos para a alegria da nação tricolor. Que belo discurso. O Muricy, o Muricy tá aplaudindo lá do hospital. Você é mestre de obra, eu poderia fazer a hora do mestre. Não é não? Belo discurso. Zé, deixa eu perguntar um negócio. Eu tava discutindo isso via e-mail com um ouvintaço nosso aí. Um cara que sempre prestigiou muito o trabalho do Muricy, que é o Wilder, um ouvinte do estado. Porque reclama de tudo. Ele reclama do calor, do frio, da chuva. O Wilder reclama de tudo. Claro, manda e-mail. Faz tempo que a gente não manda e-mail. Ele é mais chato que chinelo de gordo, Vira. Ele reclama tudo. Mas, José, mas hoje o Wilder, essa figura ilustre, ouvinte do estado, me mandou um e-mail, no qual eu concordo com ele. Eu não sei, por exemplo, o Muricy deve ter as justificativas pra tá fazendo isso. Mas, por exemplo, o que se diz é que o São Paulo está treinando com os dois atacantes, o Kardec e o Luiz Fabiano. Sim. Não se discute a qualidade dos dois jogadores, bons jogadores, né? O Luiz Fabiano, um puta artilheiro de São Paulo, eu não discuto a qualidade. Com certeza. O que o Wilder colocou lá para mim no e-mail, e que, de certa forma, e tendo a concordar com ele, que assim... Puta, cara, pra mim dá a impressão que assim, é um ataque que fica muito pesado. Eu consigo ver o São Paulo no ataque com Pato e mais um deles. Kardec e Luiz Fabiano, eu não vejo a mesma velocidade. Desenvoltura. Eu não vejo a mesma desenvoltura que poderia ter Pato mais um. Porque acho que o Pato seria o diferencial técnico disso aí. Por que você acha que o Muricy tá preferindo Kardec e Luiz Fabiano? E se você acha que tem razão, se você tiver... Se você concorda com o Muricy, por favor, diga. Olha, eu acho que essa tese do Muricy, eu acho que é sempre bem-vinda. Porque o Luiz Fabiano, ele é um artilheiro nato. Ali dentro da área, o cara tiver alguém para jogar bola, e o São Paulo tem isso para fazer, eu acho que o Luiz Fabiano é caixa. Tá. E o Allan Kardec, eu acho que da mesma forma, é um garoto que está com vontade de vencer, já mostrou isso nos jogos passados, e eu acho que os dois vão se dar bem ali na frente. Eu acho que um caindo pela esquerda, o Luiz Fabiano mais centrado, eu acho que vai dar samba, vai dar caldo ali no São Paulo. É, os prós de Kardec e Luiz Fabiano é que você ganha poder de fogo, no sentido assim, definem melhor a gol do que o Pablo. Poder de fogo é com o Breno, zagueiro. Mas isso aí faz parte do passado. Se você joga com o Kardec... Ganha no alto pela cabeça. Isso que eu ia falar. Vamos ver se o São Paulo vai ter boa jogada pelas laterais. Talvez, quem saiba, faça parte, né, o trabalho melhor pelas laterais. Vindo mais os dois... Você vai ter que cruzar a bola na área pra caramba. Porque você tem dois jogadores enfiados de características parecidas. E o Kardec é bom de cabeça. É, diz que é, né? É. Faz com as gols, né? Não, o Kardec faz muito gol de cabeça. É bom, tem que ter um cara cruzando pra ele enfiar de cabeça ali. Quanto aos laterais, Mota, eu acho que a torcida de São Paulo, num dado momento, vai sentir falta do nosso querido Álvaro Pereira. Eu acho que ele é melhor que o Carlinhos. Eu acho, que vamos ver. O Álvaro Pereira tinha muita raça. Isso aí foi bom também pro São Paulo, porque o São Paulo vinha num time que às vezes apagava, não tinha emoção e tal. Isso aí o Álvaro Pereira mostrou muita coisa disso pro time. Você queria o Álvaro Pereira, velho? Se tivesse que escolher entre Álvaro Pereira e o... Carlinhos, eu ficaria com o Álvaro Pereira. Eu prefiro o Álvaro Pereira. Você não gosta do Carlinhos, velho? Eu não. Eu acho que o Carlinhos já teve sua época, seu período. Ele começou muito bem no Santos, aí estrelou um pouco, aí saiu, foi pro Fluminense, fez um ano ou dois anos bem. Mas eu não curto muito o Carlinhos. Eu acho Carlinhos mais técnico aí, mais participativo. Faz tempo que eu olho o Carlinhos. O Álvaro Pereira, raçudo, ponto. Eu acho que o Carlinhos, em matéria de marcação... Mas para o São Paulo hoje, o Carlinhos é muito mais importante. É um cara que coloca a bola na cabeça de um atacante, do Kardec. Eu acho que é um jogador bastante preguiçoso, muito bom tecnicamente. Mas assim, não tem muita na marcação, na intensidade do jogo. Precisa ter um volante pra cobrir ele ali. Ele dá umas desligadas. Tá, precisa ter um volante pra cobrir ele. Eu acho que o Álvaro Pereira seria mais útil no torneio do Libertadores da América. Há certos jogos, mas você precisa de um cara pra arrepiar o jogo. Só que é um cara que pode estragar momentos. O jogo em 5 minutos. Mas às vezes, olha, não sei. O que tava acontecendo era isso. Às vezes ele sai, passava opinião, do ponto e acabava prejudicando o time. Tudo isso é discurso, ponto de vista. Vamos ver. Agora, só o tempo mesmo. O Álvaro Pereira saiu, é verdade. Mas não é por isso que eu vou demonizar o Álvaro Pereira. Não, claro. Pode. Eu acho que ele foi muito importante. Tanto que saiu pela porta da frente. Foi aguerrido pra caramba, às vezes em excesso. É verdade, nenhum primor técnico. Mas, de certa forma, também não dava pra dizer assim, puta, olha, o São Paulo perdeu por causa do Álvaro Pereira, entendeu? Nunca se escondeu, o jogador sempre se apresentou. Nós passamos aí um tempo atrás aí, com o Clemente Rodrigues, com o Reinaldo, meu Deus, pra não falar de outros. O Álvaro é um jogador que ele nunca vai ser o melhor do teu time, mas ele nunca vai ser o pior. E outro, ele se apresenta, ele não foge do jogo, pode estar a situação mais adversa que tem, ele vem pra jogar. Eu gosto do Álvaro Pereira. Ô Zé, tá anotando aí os aviões do estádio passando? Opa, com certeza. Opa. Vamos anotar os garotos aqui. Arriba, Zé! Fazer parte dessa viagem com o RG. Arriba, Zé! Arriba! Parabéns ao RG pela... Obrigado. Pelo que aconteceu com ele, que ele já tá garantido na viagem, né? Obrigado, parabéns, Zé. Parabéns mesmo, merecido pra ele, que é sensacional, ele é fantástico. E parabéns a todos vocês aí, ao Beija, ao Mano, ao Moca, ao Beija, todo o... Portuga. E nosso produtor, né? Tá certo. E o Portuga, né? O Portuga é sensacional. O Portuga é fantástico. O Bar. É São Paulino de coração, com certeza. Não, não faça isso. Já basta meu filho e minha mulher. Então, viu, Zé? Viu, Sombra? Oi. Eu sou freguesão velho de vocês, estava 2 anos ausente, mas ouvindo, né? Porque é bastante difícil, o programa é muito ouvido, então tem uma participação assídua dos ouvintes, né? Certo. Então, mas eu já participei com vocês jogando futebol, já fui várias vezes no estádio com o Mota. Boa. Então, olha, vocês são sensacionais. O Mano é excelente, sem comentário sobre ele. Obrigado. É corintiano, mas é ponta firme. Ô Zé, muito obrigado. Ô Zé, deixa eu te perguntar. Valeu. Que jogo que você foi jogar com a gente? No Pacaembu ou no Palestra? No Pacaembu. Ah, e quem que sabe jogar bola daqui do estádio 97? Não jogaram nenhum. Tudo ruim? Chupa, não, não jogaram, não jogaram. Você achou que ia falar de não você, jogou. Seu trouxa? Vocês não jogaram. Ah, nós não jogamos, tá vendo? Eu fiz um gol uma vez. Posso te contar? O mestre de obra, pega o emprego. Chapisca, eu fiz um gol uma vez. O mano vai lembrar isso aí. O seu Bento chegou pela ponta esquerda no Palestra Itália. Ele deu um corte no cara e cruzou a bola pra trás. O Mauro Betting tava no gol. Eu de fora da área quase arreguei a peruca do Mauro Betting. Coitado. Quer dizer, gente, foi no meio do gol, então. É, não deu pro Mauro Betting. Ruim demais. Mas o jogo é bom. Então, então todos vocês são sensacionais. O Bar também na produção é excelente. A programação de vocês é mil. Porque vocês, garotada, são fantásticos. Mandou. Oi, diga, Zé. Posso mandar um abraço aqui pros meus amigos? Claro. Vou mandar um abração pro Wilton Palestrino, que deve estar uma hora dessa chorando lá, vendo a derrota do Palestrinha. O Fábio lá, amigo da Onze, que já fez aí com vocês. O Flávio, meu engenheiro. Certo. E a Márcia, a esposa do Flávio. E todos os amigos aqui da Norte, da Leste, da Sul e da Oeste. Então, tá bom. Parabéns a vocês. Sabe, continua dessa forma, que vocês são brilhantes. Together, Zé. E a loteria na tarde de cada um que vem dentro desses carros quentes, no trânsito aí, brigando com todo mundo. Um abraço pra vocês e parabéns por tudo. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Alô, Zé. Obrigado. Tchau, tchau. Até a participação do Zé Aparecido, tricolor aqui no Estádio 97. E o Juca, que ciumeira, hein? Todo Zé é legal. O Juca não vai pra Barcelona. Ih, tá bravo. Tá puto da vida. Tá pé da vida, não vai. Puto. Mas, Juca, não dá, né, velho? Vai meter a porra de um avião, de um piano de cauda. Não dá, velho. Pô. A puto. Mas não, que não caiba. Ah, mas você imagina, fazer um. Porra. Ah. Transportar um avião de cauda, porra. Não dá, avião, né? Não dá pra levar ele na mala? Um piano de cauda. O Juca? É. Puta, o Juca enche o saco. Tá louco. É muito chato. Mas aí, Portuga. Olha, antes de você falar com o Portuga. Que porra você tá fazendo aqui, velho? Eu desci hoje, quinta-feira, dia de trabalho forte. É. Hoje é dia de gira grande. Hoje é dia de gira grande. Mas ele não tá aqui. Então eu sei, ele deixa o momento. Tá com saudade. Eu estou com sofreguidão falando com vocês porque ele está aflito. É, o jogo tá 1-0. Quanto ele tá? Nunca, Botafogo ele, e Palmeiras. 1-0, ele nunca ganhou a copinha. 1-0 pro Botafogo? É, ele nunca ganhou a copinha. Menosprezaram assim, o Botafogo. O Domênico vai em estádio há 4 ou 5 anos. Ele falava assim pra mim. Ele falava, resolveu ir hoje. Ele falava pra mim assim, viviu. Como? Da intimidade ele me chamava de Viviu. Todos chamavam de Cu. Viviu? Mas eu era o Viviu dele. Ele Viviu. O meu sonho era uma copinha. E agora mais uma vez a gente tá perdendo. Olhos marejados. Mas, você vai consolar o Domênico? Não? Eu vou consolá-lo. Posso te falar? Eu vamos fazer aquele. Como era o Ghost, o outro lado da vida? É. Você fica atrás e ele na frente. O Domênico na frente fazendo o negocinho. De barro. De barro? De barro lá? Ou... Você atrás, é isso? Eu vou fazer as previsões. O vaso? Sim, eu vou permanecer. Eu vou encostar. O meu caboclo vai encostar dele. Mas deixa eu falar. Sobe porque ele não tá aqui. Já foi, esse encosto já foi. Diga, RG, o que aconteceu? Aí, Portuga, lá em Santa Isabel, onde tudo começou. Sim, a origem de tudo. Aí o cabra maduro, né, aquele... Jeito matuto, né? É, fazendeirão, sabe, né? 60 anos, aquelas coisas todas. Aí ele sai com aquela gatinha, né? Cultural, cara, 25 anos, pitelzinho, mas pitelzinho mesmo. Escuta aí, Denis, do Confraria, o Denis gosta. Aí levou num restaurante, 5 estrelas, aquela coisa toda. Aí depois levou pra danceteria, aí foram pro motel. Ah, vá. É. Aí chegaram lá no motel, estradinha lá de Santa Isabel, tem um motel lá, né? Sim. É lá o motel. É da seta pra esquerda e já era. Aí mandou, pediu lá um duplex com piscina, hidro, tudo que tinha direito. É, tinha tudo, Aí depois de um bom tempo, né? Ele quis dar uma impressionada nela. Aí pega um anel que ele levou de ouro, brilhante, presenteou. Diamante. É, presenteou. E a minazinha lá só, pitelzinho, né? Só. Toda feliz. Só, né? Na graça. É. Aí daqui a pouco ele. Foi. E só na graça. Aí ele adentrou. A pitelzinha pediu mais. É. Aí ele já meteu a mão no bolso, pegou o azulzinho. Falei com o seu médico, eu falaria. Aí, mandou um whiskão, aquela coisa toda. Fez igual o bar, pediu parmegiana. Aí a guria, refastelada lá, toda escrachada na cama, virou pra ele e falou assim: Benzinho, você me acha cara? Aí ele virou pra ele e falou assim, olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Na minha idade, ou é coroa ou é cara. Tem que gastar. Pá, RG1 de Dalmada é foca do Fabrício Melgaço. É, velho, você se moda foca. Você se cuida. Quem será o meu inimigo? É o mordomo. Quem foi? O seu dizem que é seu Antoninho. É, mas não é não. É a outra lá que você, logo no começo, lá no comecinho que você ia vender as pérolas pra ela. Lembra? A Regina Duarte. É, ela que tá. Vai te ferrar, hein? Será que é ela mesmo? Vai. E o RG virou o primeiro tempo aqui na Copinha, hein? O Palmeiras tá perdendo por 1-0 pro Botafogo de São Paulo. Então, menosprezaram o Botafogo. É, cuidado. Vai ter o segundo tempo aí, né? O pessoal ia falando que esse time, caiu esse time aí. Esse time era encardido. Tirou o Grêmio, né? Tirou o Grêmio e Cruzeiro, RG. É. Ontem o Rudy. O Rudy. Hoje ele não vem, hoje ele faz show. O Rudy faz shows. É, show, grava, etc. Então. Tá em casa cornetando o Palmeiras, tá cornetando. Tá cornetando? Tá cornetando? Ah, tá no Twitter aqui. Já. Mas então, o tal do Rudy Landucci, aquele menino que vem aqui com o Tobias no ombro. O amigo do Tobias. Ele chegou e falou, mas joga com quem? Vai dizer, vai jogar com os caras aí do interior aí. Ah, vai jogar com os caras. Aí ele humilhou assim? Tá? É, ontem ele deitou e rolou aí. Chupa Rudy Landucci. Pô, mas fizeram de tudo, né? Mudaram a série, porque o campo era ruim, esse campo é melhor. Ele vai estar perdendo mesmo. Vamos ver aqui o Twitter do estádio, no arroba estádio97. Siga o Twitter do estádio, @estádio97. O Igor Mendonça Sombra, cadê o Benja? Tá mais ausente que o Duende Tobias? Não, o Benja tá aqui, cara. Eu acho que foi no banheiro. Fala aí, Benja. O Danilo dos Santos. O Dodô tá aqui do meu lado, na Arena Barueri, gritando. Paulo Nobre, eu te amo. Olha. Não duvido. Porra! O Anderson Vieira. Olha. Parente. Ele fala aqui. A verdade é que o São Paulo não tem um jogador decisivo. Ou vocês confiam no Luiz Fabiano? O elenco é bom, o time é fraco. E torce pro atrasado Muricy não demorar 8 meses pra acertar o time. Já começou a malhar você. Ó, veja o negócio, gente, nem doente, os caras ficam quietos. Você tá lá no hospital. Gente, tá doente, de boa. No hospital tomando mingau de maisena lá. Você tá com aquele. Ô, tô com aquele aventalzão lá. É, com a mão pra fora? Não, eu tô ouvindo vocês aí. Abraço, Muricy. Jogando Ricardo Sabará. Melhora logo. É nóis. Dando uma de repórter pra nós aqui, ó. Tá rolando uma manifestação na estrada de Itapecerica, próximo ao terminal João Dias. Divulguem. Então me dá a imagem do terminal. Da Dita Siririca, ou Vira da Pelvis. Bando de animal, velho. O Dedé escreve aqui e fala: essa mano, grande Dedé. O Cassini, é Matheus Cassini, né, mano? Isso. É Matheus bom Cassini. Jogador, mas é muito esquentado, arruma confusão à toa. Não é, isso aí é personalidade, velho. Essa é a época boa, não, mas pera tem lá. Tem que mudar a personalidade, pode ser assim. Enquanto for menor de idade, tem que aprontar mesmo, porque aí você não responde nada. O Álvaro Pereira é louco, o Matheus Cassini é esquentado. E o outro jogador aí do Corinthians aí, que é bom jogador ali, que atua no meio também, é o Marcial. Isso aí é bom de bola também, esse moleque. Tá certo. Pessoas têm que ter equilíbrio, mano. É, olha quem tá falando, Dalai Lama judeu aqui, equilíbrio. Ó. Vai se lascar. E discernimento. O Marcelo Mali Lima, ele escreve aqui... A Mali ele escalou, vem pra bem. Ele escalou o São Paulo dele, ele, o Marcelo Mali Lima, brincando de Muricy Ramalho, ele escalou aqui com o Rogério Ceni, Bruno Tolói, Rodrigo Caio e Carlinhos, Souza, Thiago Mendes, Michel Bastos e Ganso, Kardec e Fabuloso, ele botou um tal de chupa-mano aqui no final. Será? Pro inferno. Eu só espero que Deus dê em dobro. Mas será que o Rodrigo Caio volta no ritmo bom a ponto de já jogar? Já tá recuperado plenamente? Não, ainda não. Ainda o Alegrete escreve e fala que o Verdão vai virar contra o forte Botafogo. Aguardem. É. Tá certo. Sol Ronaldo, Timão. Por que todo jogador que fala enrolado, ou seja, gringo, o Portuga diz que joga muito? Não, eu já falei que... Você fala que joga muito? Já falei que vários são ruins. Acho que ele precisa prestar atenção. Olha aqui, o blog do Jurema. Hoje tem a primeira naba do Tricolor no Corinthians. Ele falou, não falou Corinthians, falou outra coisa, mas eu tô falando Corinthians, vai. O Richard Alexandre. Richard. Amigão, o que você achou da venda do Cruzeiro? Lucas Silva foi pro Real Madrid. Mano, ele perguntou pra você. O que você achou? Olha, o Lucas Silva, Sombra, é um jogador aí que esse não tinha como segurar. E quando você recebe uma proposta, por exemplo, da China, da Ásia, ou então da Arábia, qualquer lugar, aquele pedaço ali, o jogador, quando tem qualidade e possivelmente tem uma proposta de um outro clube aí que venha da Europa, daquele clube de ponta, O cara opta pela primeira opção ali, como é o caso aí do... Opta não, opta. Opta pela primeira opção. Opta foi um grande prefeito. Morreu. Opta nunca mais... Um grande jogador. Por exemplo, o Ricardo Goulart. Everton Ribeiro. Os dois dobraram a carreira e jogaram no lixo, tá certo? Agora, com relação ao Lucas Silva, esse não tem como segurar, Sombra. O cara vai pra Europa, vai jogar num clube de ponta, o cara tá no Real Madrid. Qual a exposição que o cara tem? Esse aí não tem como segurar. Agora, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, esses aí eu já acho que fizeram uma grande M na vida. Eu perguntei no início quanto que era o imposto lá na China. O Rogério Sisto disse que aqui que na China é 45% de imposto de renda. Agora, mas tá bom também. Mas precisa ver o seguinte: o imposto pode ser assim, mas na França o imposto é gigante. Gigante. Sim, dizem que é. Aí o Ibra foi pra lá e falou: mas peraí, eu vou pra aí, mas o imposto é gigante. Eles falaram, fica tranquilo, isso que nós prometemos vai ser limpo. O resto a gente paga. Aí, velho. Aí é bacana. Aí sim. Então, é claro, o jogador também não é bobo. O jogador também não é bobo. Né? Aí sim, hein? E ainda tem isso. No caso do Ibra foi assim. Não é que todo jogador no mundo, o clube se encarrega dos impostos, não é? Paga tudo limpinho, não é? É que como o chinês está nessa febre aí, pode até ser que os caras deem uma aliviada aí, né? Vai mas saber. O chinês é meio pilantra, porque o Montilho falou... Eu escutei ele dizendo que tinha no contrato dele que daria um professor de espanhol, fonoaudiólogo, tudo pro filho dele, não deram nada. E o chinês não quer liberar, mas, não. Mas tá aí, ganhando. Mas aí tá a questão contrato, não é dizer que o chinês é isso ou é aquilo. Depende do time. Por exemplo, outro dia eu vendo um jogador que recente foi pro time dos Emirados Árabes. Eu falei, mas o cara tava lá, você já tá trazendo de novo pro Brasil? Eu falei assim, mas não tá recebendo. Não recebe. Mas o caso do Montilho, ele disse que é por causa do filho mesmo. E a cidade não tem... Tal de Luneng, não tem lá o que o garoto precisa. O garoto, filho dele, é especial. Mas aí, né? Eu acho que são duas coisas distintas. Aí eu também tinha criticado o Montilho, Sombra, porque eu achei que ele havia assinado um contrato único e exclusivamente pensando no dinheiro, tá certo? Sim. O cara viu um cifrão ali. É um menino. Mas independente dele ter um filho especial, Portuga, tem jogador que não coloca a família à frente da proposta. Ele vê primeiro o dinheiro. Eu achei que o Montilho tinha optado por isso. Analisando aí o que ele disse, não sei se de fato isso é verdade ou não, que ele colocou no contrato que ele gostaria de ter um fisioterapeuta, que ele gostaria de ter um tratamento adequado para o filho dele aí que precisa de cuidados especiais. Sim. Se houve de fato essa inclusão no contrato dessa cláusula, eu acho que ele está no direito dele de reivindicar a saída, inclusive tá vendo, unilateral. Você jogou tão mal, cara. Não é isso, porque infelizmente o jogador. Você jogou e condenou o cara. Não, pelo contrário. O que a gente Você vê de jogadores... Um presidente não, da Indonésia. Não fui. O que a gente vê de jogadores aí que assinam e depois aí se arrependem, não, pega o Hernani Brocador, tá lá jogando na Arábia, falou que tá arrependido, que ele gostaria de voltar pro Brasil. Conversou com o Sheik lá, e o Sheik não liberou a volta dele. O Bernard ontem, jogando aqui em Minas, pegou e falou, se eu disser que eu me sinto feliz na Ucrânia, eu não me sinto, ou seja, se arrependeram. Não faz o dinheiro. Tá então, mas independente disso, Sombra, o cara não pesquisa pra onde ele vai. Se o Montilho ele assina acessado, e pronto, né? Se o Montilho tivesse acessado aí qualquer site de internet que fala da China, ele ia saber que a China é uma porcaria. A China trata todo mundo de maneira desumana, o trabalhador trabalha 18 horas por dia lá e não ganha um salário digno para sustentar sua família, mas... o cara praticamente tem um trabalho escravo, ele vive dentro de um calabouço. Mas, mano, o Wagner Love diz que em Xangai que as coisas são um pouco melhor. Na cidade de Luneng, lá, ele não tem estrutura, por isso que o Montilho vai embora. Isso aí. E lá também não tem festa de energia na veia, lá não vai ter show dos Paralamas do Sucesso. Atenção, festa do Energia na Veia, dia 14 de março, adquira seu ingresso, entre aí no site Festa Energia na Veia, conquiste o seu ingresso, adquira seu ingresso, que essa festa vai bombar, vai ser muito legal, além dos DJs do Energia na Veia que você está acostumado a ouvir na nossa programação, os DJs que marcaram época nas grandes casas noturnas de São Paulo, né? Como Toco, Overnight, Contramal, aliás, Overnight voltou agora, né? Up and Down, quantas casas fizeram sucesso? Teremos o show de 30 anos do Paralamas. Show do Paralamas celebrando 30 anos na festa do Energia na Veia. Ô, velho, o pessoal tá querendo os ingressos, tá vendendo, hein? Ô, mas é Paralamas, velho. Pô, é? O cachorro, mano. Tudo a ver com a veia, né? Ô! Ó o som dos caras, sente! Festaenergianaveia.com.br. Avise seus amigos, reúna a turma do escritório, combine com a família. Todo mundo lá no AMB, Palácio das Convenções do AMB, no dia 14 de março. Vou aproveitar o Paralamas para falar do HDI Seguros. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. E com a HDI você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. bater o carro, quer ele consertado rapidinho, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu automóvel em poucos minutos. E tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel. Nas férias, o Bate Pronto Móvel sai em viagem para cidades de veraneio. Por exemplo, até o final de janeiro, vai ter um Bate Pronto Móvel no litoral norte, em Caraguatatuba, ali perto do alto, no próprio Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Então, se você estiver na região do litoral norte, acontecer algum problema, é só passar lá. Assim, você já volta com a autorização para o conserto. Pra que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI, você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Toca, Asdrubal! Alô? Alô? Ah, caiu, hein? Alô? Esse aí é o brasileiro que tava na Indonésia. Que é isso, mano? Morreu, ué. Tô chato. Alô? Alô? Quem fala? Alô, quem fala, amigão? Tá bichado. Olha, vamos contar até 10 e vamos tentar novamente. Se não houver a possibilidade, infelizmente, amigão, pedimos desculpa, mas o seu telefone não... Sua ligação vai pro Beleléu. Alô? Vamos ver. Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô, Ronaldo Zago. Ó, oh, Ronaldo Zago. Você é parente do Antônio Carlos, o ex-jogador? Não sou. Assim, não somos parente próximo, né? Mas tá. A família Zago tem uma ligação bastante forte. E você poderia especificar melhor qual é essa ligação? Na verdade, a história da família Zago foram três irmãos que vieram da Itália. Uhum. E aí no Brasil eles deram uma espalhada, né? Tá prova... existe um pessoal, muita gente no Paraná, e isso eles fazem uma festa a cada 5, 6 anos. Então provavelmente você deve ser primo de décimo grau do zagueiro. Por aí. Tá, por então aí. Tá bom. Aí e hoje entendemos. Trabalha no Shakhtar, né? O Antônio Carlos tá lá no Shakhtar? Como tem brasileiro aquele Shakhtar? Parece time mais brasileiro do que os caras, do que os nós aqui. Shakhtar com biscoito, tem um monte de brasileiro. O Fred, né? Aquele menino que foi revelado pelo Inter. Douglas Costa, revelado pelo Grêmio. Luiz Adriano, Fernando, do Inter. Fernando também do Grêmio. Volante. Agora, eles pegam muito o Marlos, do Sul, né? O Marlos, acho que foi pra lá. O Marlos tá no Shakhtar? É, um time pro outro. Nossa. O Marlos, acho que foi pra lá. Acho que é lá. Acho que não, hein? Tá por aí o Marlos aí. Nos times aí. Ô, Zago, quantos anos? Eu tenho 42. Aí, RG número 2. 42. Hoje, RG. Olha. Edu Dracena vai jogar na zaga do Corinthians, tá quase com essa idade aí, velho. Ah, é? Pra variar, salvou a hora, hein? É nóis, velho. Together. Edu Dracena, pra quem quiser ganhar do Corinthians, o caminho ali, hein, velho. E... né? Não chega a bola ali. Pra Nossa, amigo, olhar. Você vai ver. Não chega. A bola não chega, mas o ciúminho já chegou, hein? O Marlos tá lá, Cílio. Ô, Renan, tem uns caras reclamando aí que Edu Dracena chegou lá no Corinthians, hein, mano? Isso você não falou nada, né? Valorizar os caras que estão aqui, isso aí você não comentou mesmo, né? Isso você não comentou, você ocultou. Quando é dos outros times. Mas você acha que isso pode causar um mal-estar no grupo, mano? Já causou, né? Eu acho que causou. Cabe a interpretação nessa frase do Gil aí. Eu acho que potencializaram demais. O Edu Dracena no Corinthians vai jogar. Os dois volantes ali são sempre bem pegadores. O Tite vai montar um meio de campo forte. Eu acho que o Gil tem velocidade para ajudar o Edu Dracena. Eu acho que vai ser bom pro Corinthians. Assim. E você, pelo jeito, você é corintiano. E só para confirmar, obrigado pro Iguinho lá do 98 de BH. O Marlos está sim no Shakhtar Donetsk. Está lá. Mas, mano, que coisa. Você tem quantos anos, mano? Tenho 32. 32. O Edu Dracena tem 33. Porra, se puser você lado a lado com ele, dá a impressão que é ter irmão bem mais velho. É. Não, mas é porque a carreira de jogador, Sombra, é muito desgastante. Judia o cara, né, mano? Eu acho... tem cara de ser muito mais velho. E eu acho legal o técnico que desenvolve esquema pra atacante jogar, pra zagueiro jogar, é complicado. E geralmente, jogador, Sombra, ele é registrado com 8 anos. Né? É, então tem isso. É pra defender a zaga como um todo, não é pra um zagueiro jogar. Eu acho que o esquema do Tite é um esquema que protege bem a zaga. Ah, mas tem, mano, eu concordo com você que tem esquemas que protegem mais o zagueiro, mas vai ter uma certa hora dentro de um jogo, velho, que vai sobrar uma bola, mano. Isso aí é natural dentro do futebol. Eu acho que o Edu Dracena, ele tem dificuldade. O RG via muito. Pegar isso. Time de moleque. Ele tem dificuldade de movimentação. Ele no fica. Pique, ele fica do vai, lado contrário da bola, velho. Ele vai estranho, ele corre estranho. Ele tem, não sei não, cara. Toma errado. Hoje mas... na apresentação ele falou: eu ainda não estou no nível dos outros jogadores daqui. Ele não vai ficar tão cedo, eu acho. Você acha que ele vai sair como titular, mano? Já contra o Once Caldas? Eu acho que sim. Se tiver com condições físicas, ele vai. Certeza que vai. Não tem ninguém no Corinthians. Até tem o Iago, tem o Felipe. Não, né, mano? Ué, mas você joga mais que o Felipe. Pô, esse Felipe aí, você só falta matar o cara, pô. Mas, ué, mas uma coisa, RG, é falar que não tem ninguém. Tem. É. Mas são ruins. Então não tem ninguém, porra. É, Cátia. Porra, se é no time dos outros, você ia acabar. É, porra, mano, não tem ninguém. Pô, mano, no futebol, na prática, quando fala tem alguém, porra, não tem ninguém, é quando não tem ninguém bom. Não, pera lá. O Ralf, por exemplo, quando ele não pode jogar, na característica dele no elenco, por exemplo, não tem ninguém. Ali não tem ninguém. De fato, podia ter, por exemplo, um zagueiro ruim em Portugal. É, no caso, o volante ruim ali pra suprir a ausência do Ralf. Mas ali sim não tem ninguém. O Corinthians precisava focar os esforços ali na contratação de um primeiro volante que não seja esse Edson do Fluminense também, que é horroroso. É péssimo. Esse Felipe, eu tenho dúvidas como que um cara desse chega no profissional. Ele é muito ruim. Ele é espantosamente ruim. E parece que ele tem dois pés esquerdos e põe duas chuteiras direitas. Ronaldo, ele é muito ruim. O mano disse que pelo Once Caldas já passou, já era. Já tá contando com a estreia do Corinthians frente ao São Paulo na Libertadores. Você tá com toda essa confiança? O Ben já não tá assim, não. Ah, eu sou corintiano, então assim, eu tenho que estar confiante no meu time, né? É, eu acho que o Once Caldas não é mais aquele time forte que era no passado. Eu acho que sim, o time do Corinthians é um time tecnicamente competitivo, né? E outra, amigão, o próprio técnico do Once Caldas falou que o Corinthians é extremamente favorito. Não sou eu que tô falando isso, ele é o técnico do cara. Mano? Ele joga por seis, pô. Ele deveria falar, meu time também é muito forte, deve ser respeitado. Eu acho que é grosso. Eu não sei, às vezes eu não gosto muito desse tipo de declaração. Não, isso aí é pra... É meio que... Pra jogar a responsa. Eu acho que tem que jogar firme, forte... forma séria, porque Libertadores não é brincadeira, não. Não, mas, ô amigão, primeiro, aí eu acho que eu tenho que fazer duas colocações. Aí a primeira é a seguinte: a Libertadores hoje depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Não. Toda vez eu digo esse papinho. Vira, dá uma dedada. Falar sério. Me dá imagem, meu camarada. Tá sentindo alguma coisa, hein, mano? A segunda coisa é que a Libertadores, ela tem uma dívida com o Corinthians depois daquele roubo que aconteceu no Pacaembu diante do Boca Juniors, tá certo? A Libertadores, ela deve satisfação pro Corinthians, pra não usar um outro termo. Que satisfação? Eu acho que é, Sombra. O Corinthians, ele foi garfado de maneira nojenta, velho. Foi a pior coisa que eu já vi no futebol. O São Paulo também já foi garfado em Libertadores. Mas não, daquele jeito. Ô, mano, a Maria... Todo mundo aquele, já foi. Ó, aquele jogo ali, desculpa, cara, mas foi um negócio tão sem vergonha. Quem é que nunca foi roubado numa Libertadores? Mas, exatamente. Sombra, uma coisa, você ser roubado e prejudicado, acontece. Mas da forma como foi, aquilo ali foi escabroso, foi nojento. Ô, mano, a Marília ou Zé Aparecido? O quê? Qual foi o pior? O Zé Aparecido é o anjinho, é coroinha. Peraí. O Zé Aparecido é coroinha de igreja do lado da Marília. Tá de brincadeira, lógico que é, gente. Aquele negócio ali do Zé Aparecido, tudo bem. Foi um negócio muito triste, foi um negócio cabuloso que aconteceu também, Vieira. Mas o negócio é o seguinte: o que aconteceu no Pacaembu, aquele pênalti não dado, Sombra, na cara do juiz ali. Que o Emerson Sheik deu tapa ali, o cara do Boca, ele deu um tapa, mas deu um tapa assim de cortar a bola dentro da área. Ó, o Marcos Fino tá mandando aqui, ó: Castrilli ou Amarília? Nossa, é brincadeira, aquele negócio do Castrilli ali, é que tem um monte de português chorão aí que não gosta de assistir jogo e a mídia é bunda mole, fica puxando o saco dos caras. O primeiro gol da Portuguesa ali naquele jogo contra o Corinthians tava impedido. É, não lembro. Tava impedido. Eu tava na frente do gol. Só lembro do Castrilli. Eu tava atrás do gol ali no Morumbi, tá certo? Atrás do gol não dá pra ter noção. Lógico que dá. Não. Lógico que dá. Como é que você tem impedimento atrás do gol, para? Gente, eu vi na hora, uma linha reta ali, ó, na minha frente, tá certo? É verdade, Motinha. Pega lá o primeiro gol da Portuguesa ali contra o Corinthians naquele jogo. Põe aí, Campeonato Paulista de 98, você vai ver. Foi 98, não foi? Mas já tinha tiratei, mano? Já devia ter certeza. Entrava um cara com uma trena. Se não me engano, acho que foi 98 no campeonato. Era o da Atena, entrava com a trena lá. Assiste aí, o gol da Portuguesa. O primeiro gol lá foi roubado, velho. Foi impedido. Ah, eu choro. Erros em uma partida de futebol é normal, mas o que aconteceu no Pacaembu foi uma vergonha, de fato. Lógico que foi, velho. O Corinthians, ele deveria ter saído dali e direto. Mas foi igual pra todo mundo, na Libertadores. Não é igual pra todo mundo, não. Vira e mexe tem isso. Qualquer torneio aqui na América do Sul, filho, acontece. Olha, Desculpa, Mota. Sul-americano, São Paulo vive sendo roubado. Desculpa, da forma como foi, nenhum time brasileiro foi prejudicado daquela forma. Se o Corinthians tivesse jogado bem, tinha virado o jogo. Jogou bem, mas jogar contra o árbitro, sai de brincadeira, não fala bobagem. Acho que tem que parar com essa palhaçada da Sul-americana aí, dessa roubalheira que acontece. É o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Qualquer time brasileiro é prejudicado. Gente, existem formas e formas de você ser prejudicado. Os caras prejudicam, é impressionante. Não, ó, reverter falta, irritar o jogador com cartão, o juiz, não, o cara não pode falar nada, o outro time pode fazer o que quiser. No último jogo do São Paulo aí, o cara quase quebrou a perna do jogador do São Paulo, o cara não deu nada. Foi lá, o outro do São Paulo encostou no cara ali e expulsou. É, mas os caras fazem isso o tempo inteiro. Eles não gostam de time brasileiro e pronto. Tem que lutar contra tudo e contra todos. Motinha, é um erro de arbitragem, eu acho que acontece, isso é natural. Quando você pega um árbitro que é caseiro, ou, principalmente quando você está jogando contra uma equipe tradicional, você muitas vezes é prejudicado. Mas o cara vai lá, ele dá um amarelo quando não precisa. O cara vai lá, ele começa a te irritar dando lateral. Quando é a seu favor, ele inverte. Ele pega faltas ali que você toma aquele totó, ele viu, mas ele não marca. Mas da forma como foi... Desculpa, o Corinthians foi afanado do primeiro minuto até o último, gente. Aquilo lá foi escabroso. Mas a Libertadores vai pagar essa dívida que tem com o Corinthians aí. É, e o Corinthians possivelmente vai voltar pro Japão no final desse ano. Mas, ô, amigão... Vai ser no Japão mesmo? Vai. Ah, vai, é? Volta pro Japão esse ano. É igual Copa, velho. É um... Posso falar? Não devia nunca sair do Japão, fora da Europa, né, é um continente fora da Europa e depois volta pro Europa. Não, desculpa, é um assim, lógico. Fora, eu não conheço o Japão, mas acredito que deve ser um lugar sensacional, como vocês falam, né? Ah, agora, pô, tudo bem, Japão, legal. Mas se fizesse uma final dessa, por exemplo, na Inglaterra, né? Mas você viu essa do Marrocos, hein, cara? Ô, Sobra, você viu essa do Marrocos? Barcelona aí, como é que tava o estádio? Ô, Benjamin, desculpa, Benjamin, você é a favor... desculpa, eu não entendi. Eu não entendi o que você queria falar. Tóquio é muito legal. Sobre Tóquio. Eu tenho grandes dicas. Dicas de Tóquio? Ah, eu e o Mano estivemos lá. Avenidas Largas. O que você teria? Árvores, como você resumiria Tóquio? Avenidas o que largas, há de melhor em Tóquio? Avenidas Largas, árvores e lojas. E lojas. E muita gente. E muito japonês. E muito japonês. E um olho puxado. Essa deve ser a definição de 30 e poucos milhões de brasileiros e corintianos que foram pra lá, né? Ah, nossa, quanto? Quanto? 33 milhões foram pra lá? Ai, meu Deus, ouvinte fanfarrão que nem humano. Ai, meu Deus. Nossa senhora, não sabe fazer nem conta. Eu não fui, mas eu ouvi, eu vou acreditar em jornalistas sérios. 33 milhões? Os que não foram em corpo, foram em mente. Em nossa. É isso que conta. Ai, que bichona. Ué, mas peraí, não é uma bobagem que o cara tá falando, não? Claro que é uma bobagem. A ONU, bobagem a ONU, gigante. Não, não é, não. A ONU, uma das maiores bobagens já ditas no estádio. 33 milhões foram. Com exceção a uma guerra. Com o deslocamento de pessoas aí de um continente para outro. Esse jogo do Corinthians no Japão. A ONU mandou um certificado. Cadê o certificado? Ué, perguntar pro Mário Gobi, ele é o presidente. Não. Ué, vai mandar pra minha casa? Uma das declarações mais inteligentes que o Mano falou aí foi que nós ajudamos a elevar o PIB do Japão. Porque... Mas é verdade, o Japão tinha passado por um momento muito triste ali com o tsunami, vazamento do reator nuclear. A torcida do Corinthians fez um bem pro Japão. Ah, Ronaldo, o Japão voltou a ser uma potência graças ao Corinthians. Você recicla comida, vai, Ronaldo. Ó, 2x0 pro Botafogo. Chupa! 2x0, gol. Ih, rapaz. O William do Botafogo, 2x0. O zagueiro ficou preso na rede. O Palmeiras nunca ganhou uma copinha, né? Muito triste. Da Copa São Paulo, o Palmeiras é sempre assim, gente. Que coisa, mas... É impressionante. Chega a ter um time bom esse ano, tem uma revelação, mas um... Mas o Botafogo. Você tava falando agora aqui dos quatro melhores era o Palmeiras? É, o Botafogo. Pipocou, né? Fazer o quê? O Botafogo. Todo mundo foi alertado. Esse time do Botafogo dá trabalho. Ô, amigão, quanto vai ser o Corinthians e Botafogo aqui de São Paulo na final da Copa São Paulo? Ué, não era Corinthians e Palmeiras? Corinthians e São Paulo? Pô, é, São Paulo é não, vocês não passaram pelo São Paulo ainda, não, trouxa. Tem jogo. É, mas eu sombrei. Corinthians e São Paulo, não sei se vai existir a possibilidade, porque a diretoria do Corinthians estudava aí, caso houvesse a final contra o Botafogo de São Paulo, de pedir para que o mando do jogo fosse lá na Arena Corinthians. Será que o São Paulo vai pedir também para que o jogo seja realizado no Morumbi, se for São Paulo e Botafogo? Acho que não. Mesmo porque é tradicional, tá tendo show no Morumbi. Já começou a montar o Foo Fighters lá? Acho que sim. Amanhã é o show. Amanhã. Deixou de ser roqueiro, hein, Beijo? Você deixou de ser roqueiro, você não vai no show do Foo Fighters? Ah, mas Foo Fighters é mó coxinha. Eu nem gosto do Foo Fighters. É mó coxinha, Foo Fighters. Eles responderam e te julgaram. E se tirar a final da Copa São Paulo do Pacaembu, não vai ter mais nada pra fazer lá. Mas a questão é, se isso... Mas vão privatizar o Pacaembu também, você viu? Mas olha, a Federação Paulista deu uma sorte danada. Mas deu uma baita sorte, caso se confirme o placar do jogo que está acontecendo, onde está 2-0 pro Botafogo. Porque se o Palmeiras fosse pra final, enfrentando ou São Paulo ou Corinthians... Ia ficar aquele... Um pandemônio. Ia ficar aquele negócio. Ah, no Pacaembu não dá. O ranço de 95. Não, ia ficar aquela história de 95, da Guerra Campal. Onde tudo começou. Aí ia falar assim, divisão do estádio. Ia ter que dividir, né? O estádio, mas aí a polícia vem, mas não dá pra dividir direito, tem que ficar muito menos pra um, muito mais pro outro. É aquela zona, né? É. Não é não? Se confirmar... Então, por isso que é bom o Botafogo ganhar, tá vendo? Pelo bem. Pelo bem do futebol. É a final de 2001, não foi? O Paulista se passar o Corinthians? É. 2001 foi o Corinthians. Eu fui lá pra Ribeirão Preto. Aí o Corinthians ele trouxe o Doni, o Leandro Giannichini e o. Luciano Ratinho. O Doni vingou e o Leandro também. O Ratinho tá no estádio do Manchester. O Doni teve que parar de jogar por causa do problema de coração. Né? Exato, é verdade. Ô, amigo, mas eu acho que ficou bem, né? Ficou. Ô, amigo, tá rico, um abraço pro seu pensidinho, velho. Segundo abraço pra você, velho. O Mano Mora. Eu escuto vocês praticamente desde quando vocês começaram, há 15 anos atrás. E é a primeira vez que eu consigo falar com vocês. Tá legal, pra mim, véio. Na hora que eu percebi que vocês atenderam, eu meti o dedo aqui no rádio que vocês não estavam conseguindo falar. Fiquei nervoso, tive que parar o carro, mas eu... Pô, bacana. Foi um prazer enorme falar com vocês aí, e hoje um dia muito legal que vocês estão com a turma aí, que tem acho que o Batatinha que você tá falando é um cara que trabalha comigo aí, você falou Batatinha. Grande Batatinha, ele tá bolinando mota. Entra aqui no estúdio, Batatinha. Batatinha tá louco pra fornecer o pulo. Adoro Batatinha. Olha. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. É verdade, mas eu vou pegar você. Mas o Batatinha é o Luiz? Vem cá. Não, o Luiz é ele. É, o Castilho, o Rodrigo Castilho. É, isso aí. Castilho. Esse é o Rodrigo. A Batatinha. É, os caras estão aqui mesmo. Eles tão com... Aliás, deixa eu chamar. Rodrigo, você está com a camiseta de uma campanha importante, né? Vamos, Pedro. Explica um pouquinho dessa campanha. Na verdade, o Ronaldo Zago trabalha comigo, comentou que ia ligar para dar essa força. Gente, juro por Deus, isso é uma coincidência. Não, a gente conseguiu... Eu preciso pegar meu celular, tem umas 30 sequências, cara. Eu fiz questão de tentar ligar hoje. Isso é uma baita coincidência, porque o pessoal dessa campanha Vamos Pedro pediu aqui um espaçozinho aqui para conversar com a gente hoje, né? E aí o cara que trabalha contigo conseguiu ligar aqui, mas ô Batatinha, conta a campanha, o que significa a campanha Vamos Pedro? Batatinha é sacanagem. Sou o Castilho, trabalho com o Ronaldo, mas assim, eu acho que... Vocês trabalham onde? Trabalham numa instituição financeira. Ah, tá. Mas eu acho que quem tem mais propriedade para falar sobre isso, acho que é o Luiz. Tá aqui comigo. É o irmão do Pedro, que a gente faz essa campanha. Uma campanha motivacional. Se vocês permitirem, acho que é muito bacana. Então, por favor, falar Luiz, conta aí um pouquinho dessa campanha aí. O que é essa história de Vamos Pedro? Por favor, diga, conte pra nós. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? Beleza. Obrigado pela oportunidade aí. Imagina. O meu irmão, ele em janeiro do ano passado, ele foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático. Certo. Chama linfoma de Hodgkin. E ele tava bem e tal, fez 16 sessões de quimioterapia. Tá. E agora, como não zerou a doença, ele vai ter que fazer um transplante de medula. Tá. Ficou um pouco abalado e tal, e a gente se reuniu todos os amigos e fizemos uma campanha pra levantar a moral dele. E como a gente sabe que ele é fã do estádio, escuta todos os dias, a gente sabe que ele tá escutando, então a gente resolveu vir aqui e pedir um espaço pra vocês. Show. Aí. Pô, meu, ô Pedro, você vai superar isso aí com certeza. Conheço tanta gente que já fez esse transplante aí, superou. Vamos, Pedro. Vai superar, já vai superou, ser legal, já... vai ser bacana, o negócio vai dar tudo certo. E vamos ajudar nessa campanha Vamos Pedro. E aí, hashtag Vamos Pedro. É isso aí. Tem uma página no Facebook que chama Diário de um Hodgkin. É H-O-D DGMudo.in. Certo. A luta contra o linfoma. É o Pedro mesmo que escreve, ele faz tipo um diário lá. É bem legal. A gente, nos jogos da Copa do Mundo, ele não podia, porque ele tava doente. Tá. A gente levou um boneco dele, colocou lá. E agora, domingo, agora a gente recebeu umas fotos do pessoal da NBA com a camisa. Pô, chegou na NBA? Chegou na NBA. A gente tem um amigo lá que é fisioterapeuta de um time lá. Ele, inclusive o Nenê Hilário, agradecer que ele legal, passou por um problema legal. Ele também colocou a camiseta. Bacana. E agora a gente tá atrás do Rogério Ceni. Vamos ver se o Rogério entra com a gente na campanha. Poxa, tomara, cara. Tomara. Tomara que eu achei mais interessante, mais legal, que quem já passou por um problema desse na família sabe o quanto isso é difícil levantar a moral de uma pessoa. Porque, de fato, é uma doença que pode causar um problema sério. Eu achei muito legal eles tentarem não assim, colocar o cara para baixo, aquela coisa de pô, não sei, não, os caras estão tentando fazer coisas alegres, estão tentando fazer uma coisa bacana. Isso eu achei bastante legal mesmo, achei muito interessante. Com certeza. Muito legal, mano, muito legal. Mas olha, força pro Pedro, que legal que é ele tá aí, vendo Pedrão. Estádio 97, bora. Mais um ouvinte do Estádio 97. Um grande abraço pra ele. Oba, arruma um kit aí do Estádio 97. Depois tem que mandar lá pro Pedro, pra ele, né? Manda aí com autógrafo de todo mundo do Estádio 97. Sim. O Batatinha quer falar alguma coisa? Você quer falar, Batatinha? Grande diz Batatinha. Aí, Batatinha. Batatinha tá querendo grande falar. Batatinha, velho. Fala aí, Batatinha. Não, diga. Na verdade, eu queria agradecer. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala só sobre futebol. Somos todos São Paulinos, né? Tá. E uma das pessoas que foi idealizadora desse projeto Vamos Pedro, que também está aqui conosco, é o Mauro Trevisan, que também nos ajudou nessa campanha e vem ajudando. Então, Mauro, obrigado por essa força, por estar junto com a gente, Leandre, Mantuan, Jorge Dutra, né? Pedro, Luiz, estamos junto com você, pessoal do Indiano, todo mundo que é amigo do Pedro sabe que quanto agora, é importante isso. O Pedro, que é São Paulino, está confiante no tricolor? Com certeza, sempre, ele é o mais chato. É o mais chato. É o mais chato. Você é menos chato que ele? Menos. Muito menos? Muito menos. É verdade? Tá certo. Eu sou corneteiro, mano. Você é corneteiro? Corneteiro que existe. Então tá certo. Pelo espaço, viu, gente? Muito que legal. Mano. Valeu, boa sorte. Boa sorte pro Pedro lá. Pedro, ao Luiz Fernando Huck, ao Pedro que tá se recuperando, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos, tá bom? Pedro. Abraço pra vocês. Hashtag Vamos Pedro. É isso aí. Tomara que vocês consigam lá se encontrar com o Rogério Ceni. Tomara que tudo dê certo. Vamos conseguir. Estádio 97, mano, tem oferecimento de Bozano. Ah, assombrar isso aí. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela parte. Vê se o Ben já tá bem barbeado. Vê. Faz o teste. Tá parecendo mendigo. Não, tem que passar a mão no rosto dele aí. Passa lá. Passa a mão. Passa lá. Passa lá. Nunca dispensamos aquela parte. Olha o mundo passando a mão. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Vai pegar agora aí, ó, você que tá no metrozão. Você vai olhar pro teu sovaco, tá todo mundo olhando pra você, velho. Parece que você colocou uma toalha de piscina embaixo do braço, velho. Nojo. Todo molhado, que nojo, velho. Essa pizza começa no cotovelo, vai até o umbigo. Meu Deus, tem que usar a nova linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha quem tá passando aqui, ó. Olha o avião do estádio. Eu. É. Anotou? Passou mais uma vez o avião do Estádio 97, que vai te levar para assistir Barcelona e Real Madrid, com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Show de bola, hein? Tá anotando aí? A partir do dia 2 de março, nós vamos colocar o primeiro ouvinte no ar, primeiro que entrar no ar ao vivo, e acertar quantas vezes passou o avião do Estádio 97 no dia que você escolher. Sim. Vai pra Barcelona pra assistir Barcelona e Real Madrid na companhia do RG número 2. Vai comigo. Vai ser legal demais, hein? Caramba, a atração é o RG, o jogo ficou. Não sei o que é mais legal, ver o Barcelona e Real Madrid ou viajar com o RG. Nós vamos zoar o barraco, velho. Ai, ai. O Paulo André Trindade. Sombra, o Muricy tá internado de novo? É verdade, tá com diverticulite. Tá internado. Não há momento bom pra ficar internado, mas esse momento também não é bacana. Primeiro a saúde. É verdade. Deixa eu ver quem mais aqui. Escreveu a Graciela Castilho. Oi, meninos, tudo bem? Adoro vocês. Hoje no programa tá aí o meu marido lindo com dois amigos. Ó, a Graciela Castilho é a esposa do Batatinha. Ô, Batatinha, o seu marido. Batatinha. O cunhado dele também tá no Twitter. Peraí. Graciela, dá pra pegar o seu marido. Vou te falar um negócio, Graciela. Se o teu marido não voltar, você procura ele no paraíso que ele ficou com Mota. Muito bem cuidado, Graciela, você perdeu, Graciela. O Batatinha vai tirar o molde pra rosca de bronze. O Batatinha tá quase fornecendo aqui. O Robson Batata, Pires, nossa, o Botafogo, tá colocando a porcada na roda. Aí, mano, Bruno Henrique é titular fácil. Abraços. Também acho. Pra quem assistiu alguns jogos. Ô, Batatinha, você quer um cartão? Eu amo ela, é isso? Tá bom. O Danilo Castro, esse programa não é o mesmo sem o Tobias. Você viu que o Tobias, que é aquela figurinha minúscula que a gente não vê. E olha que o Tobias fala pouco, hein? E fala pouco. Imagina. Personagem mais engraçado desses 15 anos que tá no Brasil. O Tobias? O Tobias. Pode falar? O Tobias é incrível. É inacreditável. O Tobias é sensacional. Nunca ouvi o Tobias, mas todo mundo fala que é, então é. Nunca ouvi o Tobias. Tobias é igual aquele esse planeta aí que eles descobriram aí, que tem vestígios aí de que teve vida, hein? É, e ó, tinha lá os caras da NASA lá filmando o espaço, apareceu um OVNI, a NASA cortou a transmissão. É, tá estranho as coisas, hein? A NASA cortou a transmissão do OVNI. Tá ficando estranho essas coisas aí, hein? Para com isso. Posso falar? Tava o lá Sombra, o Sombra me cortou. A NASA cortou a transmissão do OVNI. E jura que você não vê o Tobias? Não vejo, Tobias. O Sombra contou uma história ontem que ficou feia a coisa, hein? É, eles vão baixar, vai baixar tudo aqui com o Tobias. Pegou o celular dos caras, travou o celular, vai baixar. Tobias vai trazer todo mundo, velho. Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. É verdade. RG, quem ganhou? Ah, acabou o programa? Acabou. Nossa, mas passa muito rápido. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Você pergunta e eu respondo. Bruno Pomelli. Mano, o Benja está bem barbeado. Benja, agora tá, ele fez a barba aí com a nova linha Bozano. Em 30 segundos? Sim, de manhã. É muito rápido. Tchau. Pelo que você tem de barba, dá pra fazer com a pinça. Falou Sobra. Aqui o vocalista do ZZ Top. Você passa aqui, ó, o creme Bozano, um gelzinho assim, ó, puxa com a pinça. Sobra, tá certo. Quero mandar um abraço pro pessoal da Umbro, principalmente pro André Mendes. Ele me mandou a camisa do Imortal. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Estádio 97 volta amanhã no...